Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1002 e é o último dia do mês de abril, 30 de abril de 2023. E hoje nós vamos ter aqui duas figuras ilustres abrilhantando o nosso programa, Jorge Reis e Nil Silva. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Eu pensei que você ia falar duas figuras ilustres, Jorge Reis e Rui Barbosa. Não. Mas aí é o Nil que tá aqui hoje, né? Bom dia a todos. Paz e alegria em todos os corações. Vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para Sua Água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer, como sempre, da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã, que também nos apoiam. Como o Rui já anunciou, hoje nós estaremos aqui, eu, né, e o nosso amigo Nil, falando sobre o livro Contos e Causas, que será lançado na próxima semana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes aqui da Rádio Vivencianos, da Rádio Vivência Espírita. Você que está nos escutando aí através do aplicativo da Rádio do Vivência Espírita e também a gente está conectados aqui com as web rádios, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Mandando um alô também para os ouvintes da Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco Tobias Barretos de Sergipe, conectadas conosco aqui hoje. A gente agradece também a retransmissão da imagem do vídeo que a gente manda aqui para Web Rádio Sementes de Amor, a Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, TV Espaço Espírita de Barra Velha e estamos também no YouTube do Vivência Espírita e no Twitch do Vivência Espírita. Então, no Twitch não tem só gamers, também tem vivência, também tem espiritismo no Twitch. Quem já está aqui conosco é o Aécio. O Aécio já está mandando aqui um ótimo domingo para todos. A gente tem a Tina Neca aqui participando também, mandando bom dia. O Iramir Marques da Silva de Salvador, desejando um excelente programa e um domingo de alegria para toda a família vivenciana. O Daniel Rosa, ótimo domingo com Eflúvios Fraternais, né? Entrevista Contos e Causos do Imaginário à Realidade com Jorge Reis e Nil, lá de Goiânia, que sempre está conosco aqui. A Nancy Lima, mandando bom dia. Antônia Varotto, parabéns ao Jorge. Seu Jorge, olha, já tá te promovendo a cantor famoso, Jorge. Não, desejando tá aqui feliz. A idade avançada. E feliz aniversário, né? Que aí ontem o Jorge fechou a rua lá na casa dele. Nil, mandando bem-vindo aqui também. E o João, Nil não, Antônia mandando bem-vindo pro Nil. E o João Paulo Gonçalves aqui mandando bom dia. Tem bastante gente aqui participando, a gente vai comentando. O Carlinhos também deixou aqui uma mensagem. O Carlinhos, para quem não sabe, Rodrigo, só interrompendo você, mas você já fez a enquete de hoje? Já. Ah, poxa vida, eu queria fazer essa daqui do Carlinho, porque o Carlinho está falando aqui, a família vivenciando, hoje estamos no recesso do lar, em repouso de uma blefaroplastia. Eu queria perguntar se o pessoal sabia o que era isso. Você sabe o que é blefaro? plastia que fomos submetidos, mas estamos atentos a esse maravilhoso programa. Porque para mim, é aquele negócio que coloca botox, né? Né, Rui? Você falar plastia é aquele coisa que coloca botox, era uma plastia, então coisa de plástica. Então, eu, sinceramente. Botox, resumindo, eu acho que ele fez uma plástica. Eu conheço blefar. Então, blefar. Será que. Não sei, blefar falar uma coisa com blefar. Isso dá uma história. Plastia. Plastia. Então, uma coisa plástica. Então, eu acho que é coisa de botox que o cara põe esses negócios aí. Vamos ver a semana que vem como é que ele aparece aqui. Suspender a pálpebra. Pálpebra. Ele fala que é de saúde, mas. Veremos. Semana que vem a gente vê. Se tiver uma pessoa aqui que vocês não reconhecem. Conhece, é o Carlinhos. É o próprio. É o Carlinhos. Chega aqui e está remoçado 30 anos com a blefaroplastia. Isso aí. Então, a gente tem bastante gente aqui participando. O Antônio Bessa entrou aqui também. A Bia, a Beatriz, lá do programa Seja Mais Feliz, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. O Ari Rangel também mandando bom dia, vivencianos. Queridos, parabéns, querido Jorge, por mais uma primavera e mais um trabalho, que, aliás, tem sido muito profuso. E abraço ao Nil, que também é muitíssimo talentoso. Um abraço a todos. O Carlinhos está dando risada aqui, ó. O Recanto da Prece aqui mandando bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas nesse momento de descontração e aprendizade. Deve ser ou a Beth ou o Carlos. O Carlinhos lá do Recanto da Prece, Orispo Versanulfo. Minha mãe está aqui também mandando bom dia, vivencianos. Bom programa, felicidade ao natalício do Jorge. Essa palavra também é. Eu estou vendo aqui no livro do Jorge, tem uma série de palavras que. Está em desuso há muito tempo, né? Ataúde. Mas... Então, lembrando aí também... Tudo que é bom volta. Tudo que é bom volta. Lembrando também nós estamos com os telefones abertos aqui para vocês. Então, ligue para nós no telefone 12-3921-3009. A gente vai sortear aqui algum livro do Jorge, um livro Causos. Isso. Então, vamos sortear já o novo livro do Jorge, que vai lançar dia 6. A gente vai comentar aqui durante o programa. É sábado, né? Sábado. Então ligue aí pro Tião. Tião, olha o Tião aparecendo aí. Manda um tchauzinho. Só ia pedir pra você levantar um pouco a câmera, Tião. Tá cortando sua cabeça aí. Levanta um pouquinho aí. Opa, aí foi. Aí, agora sim. Vamos pôr o Tião pra trabalhar ali, ó. Então ligue pra conversar com o Tião. Liga aí, 12. Vou botar aqui de novo. 12-3921 3009, dizendo: quero participar do sorteio do novo livro do Jorge, Contos e Causos. Então, vale a pena participar. O Nil que fez a ilustração, a gente vai comentar aqui durante o programa. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigado pela participação. Vou passar para o Jorge para fazer a prece de abertura hoje. Vamos então aqui com o nosso livro, né? Que o Carlinhos sempre faz aqui no começo, minutos de reflexão. Na maioria das vezes, transformamos a pessoa que morre na melhor pessoa do mundo, como se todos os vícios e defeitos fossem apagados simplesmente porque morreu. Meus irmãos, mais um bom dia a todos. Paz, alegria em todos os corações. E dessa maneira nós vamos nos ligando aos nossos anjos, guardiões e protetores, aos protetores desse programa, que aqui sempre comparece para nos fortalecer, nos ajudar, nos equilibrar e nos intuir. Nos ligamos à espiritualidade de luz, nos ligamos à Nossa Senhora, nos ligamos ao Mestre Jesus, agradecendo por estarmos aqui em seu nome, levando o melhor possível que saia de nós, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos veem. Nos ligamos ao nosso Pai Criador e Celestial, agradecendo principalmente por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos, trabalhando para a doutrina dos Espíritos. Que a paz e a harmonia do bem esteja entre nós e com todos, que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Contos e Causos do Imaginário à Realidade. É o 10º livro do Jorge Reis que trabalha aqui conosco, que é a diretora aqui do programa. Hein? 12º, você falou? Décimo segundo. Décimo segundo livro do Jorge Reis. E tem aqui uma série de coisas muito interessantes, um vocabulário antigo, inclusive relativo aos contos e causos. Então, nós estamos aqui do imaginário à realidade. Nós estamos aqui brincando, né Nil? Ah, bom dia, Nil. Bom dia, Jorge, Rodrigo, Tião e a toda a família vivenciana. Com muita alegria a gente está de volta aqui. Então, nós estamos, antes de começar o programa, nós estávamos brincando, falando das brincadeiras de antigamente, né? Isso. Eu lembro que na minha cidade a gente era viciado em jogar biroca. Um bolinha de gude, triângulo. Que era, cara, eu era ruim pra caramba nesse negócio de bolinha de gude. Perdia tudo. Sabe o que é isso, Rodrigo? Bolinha de gude. E bater bafo. Bafo, figurinha. Figurinha. Aquelas figurinhas que... Pô, esse negócio de piroca aí é meio estranho, hein? Rapaz, brincadeira que a gente tinha. Como é que cabra-cega? Cabra-cega, passarinho. Como é que é aquele? Tem dá um tapa na bunda e corre esconder. Esse aí era o... Pique. Pique, o Paz. Tinha uma série de... Não, esse que você está falando. Balança caixão. Balança você. É conhecido também pular carniça, pular cela. Tem uma variação, dependendo da região do país, eles dão um nome. Mas se você for falar para a garotada de hoje, eles não sabem. Mas se for falar Wi-Fi, que mais? A internet, tudo isso eles sabem. Mas essas coisas aí é só para a gente mesmo, né? Pois é. Taco na rua, taco. Brincar de taco, mais recente também, né? De repente isso aí é uma coisa uma... que ninguém nem sabe o que é mais. Não é. Criançada não sabe. Então, criançada Jorge, não sabe tá aí, nem tá que aí, que tá é. Aí uma sugestão para um próximo livro, pô, né? Trazer essas brincadeiras infantis aí para... Amarelinha, né? Amarelinha, você pula amarelinha? Pra, pelo menos informar, não é... Amarelinha é só para mulher, né? Para a garotada que tem que fazer alguma coisa parecida. Mas pelo menos informar. Elas... saberem que existia um tipo de brincadeira, né? Dessa maneira aí. E a gente esses dias alguém... ficava na rua, é muito né? legal. Esses dias alguém falou sobre isso aqui mesmo no programa, né? Falando sobre esse assunto. Que podia criar ter... A gente... Aí nós chegamos à conclusão que poderia, nas escolas, por exemplo, as pessoas existir alguns momentos de recreação, alguma coisa, que se falasse, olha, como é que se fazia as coisas antigamente, né? Para as crianças ver a diferença mesmo, porque era tudo, digamos assim, manual, não era eletrônico como hoje. Sim. Né? E com certeza, se naquela época oferecesse para nós o que tem hoje, a gente ia querer também o que tem hoje. Sem né? dúvida. Porque nós tínhamos dificuldade. Você tinha que pegar e fazer o carrinho. Não comprava um carrinho, não tinha jeito. Exatamente. Mas, né? Nil, mostra essa caneca aí pro pessoal. Ah, pro pessoal ver. Tem uma olha que legal. Aqui, olha aqui. Cunha. Pra cá. Olha lá. A dupla aí. Com a capa do dia de hoje, olha só que legal. Ficou muito legal. Atrás do Nil tá muito bonita a paisagem. Yes. Ali da Dutra, do Anel Viário, aqui de São José dos Campos. E por que que o nosso céu é amarelo quando tá escuro, hein? É por causa do aparelho novo? É por causa do insulfilme. O insulfilme ele deixa ali amarelado. É amarelado não, é rosa, né? Quando a gente tava na Piratininga, é um filtro rosa, né, Rodrigo? Não, é insulfilme mesmo. O insulfilme causa isso. Não é rosa, não. É, parece que Amber, é rosa, mas é um defeito da câmera, esse, né? Ele dá esse... defeito. Ele dá esse efeito, um filtro, digamos assim. Não. Defeito especial. Defeito Não. especial. É. Vamos entrar então no Contos e Causos, Jorge? Claro. Você e o Nil, né? Porque o Nil deve ter tido um trabalho enorme aqui de fazer esses desenhos relativo aos contos e causos, né? Cada conto tem uma... Tem uma ilustração uma pertinente. Ilustração. Você deu trabalho para o Nil, hein, Jorge? Não, eu não dei trabalho para ele. Ele que arruma trabalho para ele, porque a ideia é dele, no caso desse aí. Quando eu chego lá e falo, o livro vai ser assim. Ele falou, então é melhor a gente gente fazer desse jeito. Cada... Tanto que esse livro demorou um pouco, porque o Nil, ultimamente, ele vive muito ocupado com os projetos que ele pega aí para... Projetos não, né? Com os trabalhos que ele tem desenvolvido aí dentro da literatura mesmo, fazendo livros biográficos e todas essas coisas para muitas pessoas aí no Brasil. Então, para ele fazer esse, ele demorou um tempo, por quê? Para cada capítulo do livro, o Nil criou um quadro, né? Ele criou uma arte para cada capítulo. Então, digamos assim, né? Aqui eu vou mostrar para vocês. Não, para começar, né? Cada abertura de capítulo tem a minha caricatura, eu sentadinho, como se fosse contar um caos para vocês, né? E aí, quando você vira, também aí você vai encontrar uma ilustração, que é um quadro que o Nil fez, que nós vamos colocar também à disposição. Por exemplo, aqui, aí, o Rodrigo está colocando. O Rodrigo já tem aí todas as ilustrações. Cada ilustração, cada capítulo tem uma ilustração daquelas ali relacionadas ao capítulo. E essa ilustração foi feita em tinta acrílica, né? É um quadro de tinta acrílica. Tem aí, Nil, um inteiro. Tem, os originais estão aqui. É. E aí, o que que acontece? Lá no dia do lançamento, sexta, sábado, nós vamos colocar também à disposição para as pessoas que queiram adquirir junto com o livro. São 31 quadros, né? 31 quadros que estarão únicos, também, né, à disposição. Por exemplo, esse aí, ó. Esse aí é uma coruja, né? E um homem com a espingarda aí na frente. Esse aí chama... como é que é mesmo o nome desse? O Caburé Falante. Caburé Falante. Então foi uma história que o Caburé falou. Caburé é uma coruja, né? É uma história que o Caburé falou que o homem estava querendo matar ele. Ele assustou, o Caburé ameaçou o homem, né? Então, para cada história, o Nil criou uma arte. Essa arte, ela é exclusiva, só tem aquela. Né? Quem adquirir é exclusivo, com assinatura do autor, tudo, que é o Nil. Consegue ver bem aí. É. Não, o legal é que para cada conto a gente conversou durante um tempo, né? É. A gente ficava trocando figurinha. O Jorge contava a história e... Não, mesmo, legal, Nil, desculpa interromper você, mas você está pulando uma etapa, porque a primeira etapa foi muito legal, foi no primeiro dia que eu falei para você. Você falou, você pegou umas folhas... E eu fui e falei, Nil, é mais fácil eu falar as histórias aqui um pouco para você, exato, rápida, do que você ler e fazer. Então eu fui cantando, não, essa história acontece isso. Quando eu olhava, já estava no papel o esboço. É, um esboço. Então ele, exatamente, fez todos os esboços na minha frente ali na hora. Aí depois ele só os foi 31, trabalhar. Depois o Jorge mandou o texto para a gente... Trabalhar melhor aí alguns ele trocou, né, Nil? Alguns ele fez, refez, outros ele melhorou. Então, mas a primeira ideia ele já pegou de cara como se fosse um, exato, repentista também, assim, e na mediunidade. Eu penso que é mediunidade. Você está falando, o cara já bolou ali mais ou menos o que ele quer. Então, foi assim que aconteceu e depois ele melhora a coisa, né, Nil? É, agora, exatamente, esses casos, né, Jorge, é só relativo lá ao norte... Onde você viveu quando era criança ou não? Não, mas olha só, Nil, eu pego a fonte de inspiração, porque no transcorrer da minha infância, eu tive o privilégio por ter vivido em uma cidadezinha pequena do interior do sertão nordestino, que é a cidade de Patamuté, que eu sempre falo, que o pessoal quer saber o que é Patamuté, né? Então, numa época em que... Ao contrário do que a gente está falando hoje, né? Na época em que as famílias costumavam se reunir em frente às suas casas, sentadas nas suas cadeiras lá, nas calçadas, durante as noites, para ouvir o quê? Para ouvir as pessoas mais sábias, as pessoas mais velhas, né? Que contavam histórias, contavam causos, contavam mentiras, né? Mas sempre dessas histórias ou desses causos, a gente consegue extrair dali, da maioria delas, um fundo moral. É? O pessoal contava causa de assombração? Assombração sempre foi os preferidos, né? Então, das muitas histórias que eu ouvi aqui, eu estou trazendo para as pessoas as que tocaram mais meu coração, mas sempre preocupado também em colocar um toque de humor nelas. Porque se você conta histórias, se você deixa a história pesada, ela não fica legal. Aí vira coisa de assombração, não é de assombração. Então você. Então são histórias assim, sempre com toque de humor, sempre bem-humorado e tirando um fundo moral depois. Isso para divertir a todos, né? Ao mesmo tempo, o que a gente faz? A gente exalta a figura dos contadores de casos, dos filósofos, dos que entendiam de tudo, dos que não entendiam de nada, dos inteligentes, dos que não tinham nada na cabeça, né? Porque são essas figuras típicas do nosso Brasil e de qualquer interior, de qualquer estado, não é só do Nordeste, de qualquer estado, né? Elas é que dão vida ao folclore e ao imaginário popular. Então eu saudo essas pessoas, né? Eu louvo essas pessoas que colocaram isso na nossa mente. É, não era poluída as coisas que chegavam na nossa mente, isso era legal. E hoje tem tanta coisa que chega na nossa mente que você tem que ficar selecionando demais, porque tem cada coisa que está levando a criança, levando o jovem para um lugar totalmente indefinido. É, né? Naquela época você conhecia essas histórias. Eu lembro que eu vi um filme uma vez também, que eu achei muito legal. Que o filme era... Porque antes não tinha esse tipo de informação. As informações eram isso. Quando a gente pega a literatura de cordel, você pega a cultura de um povo naquela época, né? O formato também é de cordel. Não que são, as mensagens não são inversos. São histórias mesmo. Mas as figuras que o Neil fez no livro, e a capa do livro, tudo lembra os contos de cordel. Então, se a gente for pensar nos contos de cordel, não é invencionice, era o que se vivia naquela época. Né? Então, se você quiser saber, na época que não tinha jornal, na época que não tinha nada, vai lá procurar. Sim. Cordel, que você sabe o que estava acontecendo naquela época. É um registro daquele momento. Dos acontecimentos. Na minha cidade, se você quisesse ficar por dentro de tudo, ia no salão de barbeiro. Isso. Ali estava... Em qualquer lugar é assim, só que não fica registrado. É. Né? O cordel ficava registrado. Eles faziam aquilo ali, que é uma espécie de prensa, né, Nil? O cordel, exato, né? Você imprime numa tábua e coloca as folhas em cima. Os desenhos, estilogravura. Estilogravura, então, você grava exatamente um desenho em madeira e depois transfere essa imagem para o papel, imagine, uma prensa. Imagina quase... você fazer 50, 60, 100, sim, 200 livros, tudo nesse sistema. Exatamente. Né? Então, é quase uma tipografia. Uhum. Não, a parte de texto é tipografia mesmo. São os tipos móveis, né, que eles montam. Uhum. Mas, porque também não dá, não tem necessidade também de hoje esculpir cada letrinha. Né? Mas as ilustrações são trabalhadas dessa maneira. Se voltar em Gutenberg, foi uma das primeiras edições. Foi a primeira, né? Tipografia, exatamente, né? Uhum. Ele criou os tipos móveis, né? Aí a gente estava falando que eu vi um filme uma vez, que o cara voltava no passado, né? Ele voltava no passado, assaltava o ouro que tinha no passado e estava rico aqui no futuro, estava milionário. Então a polícia queria ir atrás dele. Mas só que o cara foi em lugares tão distantes que não tinha registro. Aí o pessoal, para descobrir, falou: não, vamos descobrir assim. Olhar no jornal, por exemplo, onde é que teve o assalto tal, como é que foi esse assalto, como é que aconteceu. Eles também não achavam o jornal. Aí eles foram na cultura popular, no conto de versos das pessoas. E através disso que eles conseguiram chegar no local. Porque eles contavam histórias assim. Por isso que a gente pega no Nordeste, está cheio de história de Lampião, né? Muita chegada de Lampião no céu, a chegada de Lampião no inferno, né? Essas coisas, por exemplo, eu sei de cor. Até nós estamos programando falar algumas lá no lançamento, né? No lançamento. Porque eu aprendi com essas pessoas, porque o cara contava, por osmose a gente aprendia. Você não pegava nem escrito, às vezes. Então, quem pegava o livro, ele decorava, e daqui a pouco ele decorava, saía falando, a gente decorava porque a pessoa estava falando. Transmissão oral. Exatamente. Não tinha como. Então, é uma coisa assim que fica marcada para todos nós, e foi dessa maneira que eu escolhi para trazer para vocês, foi exatamente essa mostrar como que isso chega até a gente, que hoje é muito difícil, né? Hoje você pegar um jovem daqui a 20 anos, 30 anos, ele vai falar de computador, ele vai falar de celular. Difícil, porque ele tem tudo na mão a toda hora. Ele não precisa decorar nada, ele não precisa ficar com a coisa guardada na cabeça, porque ele tem toda hora que ele quiser. Sim. Né? E naquele tempo antigo não tinha chuveiro, né? No meu tempo já tinha chuveiro. É? No meu tempo já tinha chuveiro. Tempo, mas no meu tempo não tinha. Não tinha que tomar banho de bacia. De bacia. Não, também não, era de bacia. Na minha terra ainda era bacia também. Era bacia. Nem bacia, era gamela. Quem tinha bacia já estava um pouco mais sofisticado. Era uma gamela de madeira. Gamela? Gamela. É uma bacia de madeira. Madeira, é. Não, mas eu também tomei banho de bacia, assim. Uhum. Mas... e banheiro também não tinha. Ou tomar banho no tanque, né? É? No tanque de lavar roupa. É. Não tinha banheiro para dar descarga, não. Tinha, era latrina, né, que chamava lá. E tinha o tiro-alvo, que era acertar o buraco, senão você sujava o calcanhar, né? Então, essa aí já não lembro, tinha essas histórias aí. Que, mas tudo bem. Vamos lá, Jorge. Aqui tem o Nabucodonosor, na página 67. Ele está no seu livro? Está no livro. Isso aí eu estou até repetindo, porque o Nabucco, ele tem... Eu já contei um pedacinho dessa história em outro livro, no primeiro livro nosso, que eu coloquei lá, Humor, Presença Obrigatória. O Nabucco, ele é uma pessoa muito assim, autêntica, né? E muito sensível, uma pessoa que sempre fala o que ele está sentindo, essas coisas tudo. E essa história que a gente coloca, ele aconteceu lá no Grupo Castelã, que o Nabucco, ele dizendo que tudo era bonito, tudo era maravilhoso, que aquela música era muito legal. Aí as pessoas começaram a falar: nossa, o Nabucco fala que tudo é bacana, tudo é legal, tudo é bonito. Você não tem outra coisa para falar, Nabucco? Eu falei: puxa vida. Eu fiquei meio chateado naquela hora delas ficarem falando isso para ele, né? E ele não respondeu nada. Aí eu falei: poxa vida, vocês parecem que só vê coisa feia. O Nabucco é assim mesmo, ele vê as coisas bonitas nas coisas. Ele vê coisa bonita em tudo. Aí eu contei aquela história de Jesus, aquela história que Jesus estava passando com seus discípulos ali, e tinha um cachorro morto. O cachorro já estava em estado de putrefação. E cada discípulo falava uma coisa: nossa, está muito fedido o osso, nossa, tá uma carniça só. Está ali na mão do Nil a ilustração, que legal, Rodrigo, vê se você acha ela aí, né? E outro falava um defeito, um problema do cachorro. Outro: nossa, não sei o que que nós estamos passando aqui perto. Quando Jesus passou, que olhou para o cachorro, olhou e falou: mas vocês viram como os dentes dele eram tão brancos e bonitos? Quer dizer, Jesus viu a coisa boa. Mas só que quando eu falei isso, quando Jesus falou, vocês viram os dentes dele como eram brancos e bonitos? O Nabucco falou: e olha que ele nem escovava os dentes. Por isso que esse cachorrinho está escovando. Não, mas o Dona Nabucco, quer dizer, hoje o Nabucco deve estar ouvindo o nosso programa. Ah, ele ouve toda semana. E ele fumava muito, né? Fumava muito. Aí o médico mandou ele cortar o cigarro. Isso aí eu não coloco, não. Ele cortou o cigarro pela metade. Então, o que que ele fazia? Ele pegava o cigarro, tirava do maço, cortava pela metade, jogava fora e só fumava metade. Então, na boca, eu que descobri. Eu falei: o que que você está fazendo isso? Ele falou: não, o médico mandou cortar pela metade, eu estou cortando pela metade. Isso aí, se você perguntar para ele, ele vai falar, não vai negar, não. E outra coisa, ele, Nabucodonosor, todo mundo sabe que Nabucodonosor é o rei da Babilônia, né? Mas o Nabucodonosor nosso não é o rei da Babilônia, não é em homenagem a esse nome. O nome do pai do Nabucco chamava Nosor, o seu Nosor. E o nome do Nabucco é Nabucco. É Nabucco. Né? Donosor é complemento, então é Nabucodonosor. É como se fosse o sobrenome, Nabucodonosor. E a carteira de identidade? E a carteira de identidade dele, ele tem duas. A primeira que ele fez está nascida em 950, então ele era mais velho que Matusalém. Ele gosta também disso, pra caramba, o mais velho que tem aí no mundo. Então, essas histórias do Nabucco, essa não, história. Um grande abraço para o Nabucco, é uma figura que eu adoro. Eu gosto demais do Nabucco, né? É uma figura muito bacana, muito, muito linda espiritualmente, né? Então, eu só não gosto muito do sistema de áudio dele hoje, né? Já foi muito bom. Só agora ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo. Vai ficar bravo. O áudio dele é o melhor de todos. Não, é um dos melhores que tem, da Fender lá. Só não tem a saída que eu preciso lá pra mandar pro computador. Não, mas aí o Nabucco não tem culpa se você não tem competência pras coisas, né? Pois é. Nabucco não tem culpa se você não tem competência direito pras coisas. Não, é que não tem competência. É um problema seu. Você tem que criar uma coisa que dê certo com o som dele. Não é ele que tem que criar coisa no som pra dar certo com a sua. É que é tão antigo o sistema dele que não tem mais para os sistemas novos, né? Mas a Fender tem uma nova lá que só que é caríssimo, caríssimo. Imagina quanto que ele pagou na, nossa, na época. Ele pagou naquela época, ele naquela comprou época. Dois aparelhos só. Ele dava as festas na Embraer, fazia um monte de coisa. Né? Muito legal. Que já vem abraço por Nabucco. Então aqui, Rui, a gente apresenta narrativas que são bem humoradas, que relembram sempre assim, a cultura de um povo, né? Abordando tanto aspectos filosóficos, sociais, religiosos. Agora, o objetivo ele é despretensioso, né? O importante para mim é que o conteúdo, esse conteúdo que a gente está apresentando, ele sirva de distração e de reflexão para as pessoas nesse trabalho simples aí que a gente fez. E a gente, como já falei no começo aqui, a gente nunca deixa de relembrar os nossos antepassados, né? Que nos tempos de lazer deles dedicavam as horas de lazer a nos passar história. Exato. Isso que é uma coisa legal demais isso aí. Por quê? Porque era desse jeito que a gente aprendia. Você ia lá para a escola, aprendia as coisas da escola, a didática da escola, né? Mas essa cultura popular você aprendia com os antepassados, com as de pessoas pai pra que filho, estavam, né? Ali. Exatamente. Não, e sem dúvida, a leitura do livro vai fazer a pessoa voltar um pouco no tempo e recordar, né, de alguns momentos, algumas situações que são muito parecidas com o que foi descrito aí pelo Jorge nos contos. Então, isso é bacana também. Acessar a sua memória, né? Sua memória de infância, ou de família, ou de grupo de amigos. Isso é muito legal. Nil, você também trouxe um monte de livro aí hoje, né? Tem um monte de livro aí hoje. Aí eu achei legal até o primeiro livro nosso já mudou até de capa, né? Tem os dois aí, né? Porque primeiro é esses dois aí, né? O primeiro livro também você... Esse aqui. Temas para reflexão. Né? Que é a pessoa. Entre o ali, coração e a razão. Né? Andando ali de costa, né? Esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro livro. Porque aqui ele tá num momento de reflexão mesmo, né? Então não tem como você refletir, parar para refletir, no meio de uma multidão. Aqui ele está numa praia, né? Uma tranquilidade onde. Esse é o momento que a gente precisa, né? Para poder refletir, para poder. Aí depois nós revisamos ele novamente para a segunda. Aí a segunda edição já é feita pela editora Dionísio. Essa primeira edição, o editor foi nós mesmos, né? Fizemos até aqui na gráfica, aqui em São José dos Campos, na Jaque Editora, mas... Na época, né? Era a Jaque. E a segunda edição já saiu pela editora Dionísio, e o Nil resolveu mudar a capa, né? Que é super clássico, Exatamente. Michelangelo. E ela está ampliada também, essa daí. Tem outras mensagens. Esse livro é um livro de mensagens, né? Não mensagens assim, de mensagens mais profundas, para conhecimento mesmo, de temas evangélicos, temas sociais, assim, que as pessoas gostam muito, principalmente para as pessoas que estão começando na doutrina. Né? Que tem muitos tópicos aí muito, muito interessantes. Esse foi o nosso primeiro livro. Exato. Que eu achava que ia ser só esse quando eu fiz, né? Aí depois nós fizemos o Músicas Espirituais, né, Nil? Músicas Espirituais. Esse é um clássico, né? Esse é. É uma foto clássica do Jorge isso aí aqui. Que eu falei pro Nil. Nil, você faz, por favor, eu quero que você faça uma capa para mim, onde eu saia muito bonito. Aí quando eu fui lá, quando descobri, eu tava de costa na capa. Ele falou, mas o único jeito que eu achei de fazer você bonito foi fazendo você de costa, Jorge. Aumentar aqui. Eu tocando violão ali de costa. Olha que capa legal. Tem umas mãos lá de cima, músicas espirituais como acontece, tem umas mãos lá em cima, dentro das nuvens do céu, né? E derramando notas musicais. E a gente aqui captando as notas. E qual que foi a inspiração? Claro, foi essa inspiração, Nil, mas você tem mais algum detalhe dessa capa ou você queira acrescentar? Durante a confecção, o que você sentiu? Então, o que acontece? Todo novo livro do Jorge, a gente conversa antes. Né? E ele me passa o conceito do livro. O que vai acontecer, qual é a proposta. Então, aí, essa é a primeira etapa do processo de criação ou desenvolvimento dessa imagem que vai ilustrar a capa do livro. E um segundo momento é quando você vai incubar, você vai começar a construir mentalmente. E aí vem informação dos amigos, vem informação que a gente consegue acessar nos arquivos, né? Mas você visualiza não, e vai recebendo, ou você começa e vai saindo? A construção é aqui, né? É mental. Você projeta essa imagem e você vai mudando nessa tela mental. Mas você não vai para o computador, você vai primeiro para o papel. Não. O computador é depois. E mesmo antes do computador, eu faço um esboço. No papel? No papel. É lápis. Lápis e papel. Né? Aí você vai construindo. É lógico que depois, dependendo da imagem, eu não vou construir um cenário, né, com esse céu. Então aí eu vou buscar arquivos, né, em banco de imagens que venha atender essa minha necessidade de imagem. Né? Então, e a foto. Foto do Jorge, que a gente produziu. Isso aqui também é uma montagem, a gente fez num uhum. estúdio. Uhum. Esse banco foi colocado digitalmente. Né? Uhum. E esse cenário todinho eu fui buscar em arquivos de imagens. Sim. Tá? Então tem. A gente assina, eu assino alguns sites que têm disponíveis isso, mas eu não uso 100%. Uhum. Né? Então. É dessa maneira que a gente vai construindo. Aí ele está aparecendo de frente. Isso. Aqui ele está de frente. Então, no verso do livro, ele está de frente. É? Então, na frente, ele está de costas. E atrás, ele está de frente. E atrás, ele está de frente. Eu acho que é um pouco antagônico. E esse livro é interessante porque muita gente pensa que é um livro de músicas, né? É. Esse livro, na realidade, ele fala... O que a doutrina espírita fala sobre música, né? Quais são os tipos de mediunidade que existem, mostrando que o músico é um médium musical, né? Que pode receber por intuição, pode receber por psicografia, pode receber em sonho, pode receber por vidência, né? Um monte de jeito que pode receber a música. Era para responder esses questionamentos das pessoas, porque nós já éramos do Grupo Castelã, já fazíamos músicas, recebíamos da espiritualidade, e muita gente queria saber: como é que você recebe a música? O espírito vem e sopra no seu ouvido? Você sonha? Você recebe pela psicografia? Você tem intuição? Você tem, como é que fala? Inspiração? Você vê o espírito, ele vem e canta para você. Então a gente responde que são de todas essas maneiras que você pode receber uma música espiritual. E aí a gente coloca 14 músicas no livro, contando a história das músicas. Então parecia que era um ensaio para mim, porque o próximo livro que veio já veio um livro psicografado. Então é muito interessante esse livro, porque quando a pessoa pensa que é só de. Ela pensa que é só de música, mas na realidade tem 14 histórias. E no final da história a gente mostra como que aquela música foi recebida e qual tipo de mediunidade que foi utilizado para receber aquela música. Essas. Não só a minha, mas como de outras pessoas, como do Sérgio Santos, como a dona Doralice, a dona Licinha, que recebia músicas também, como do Luiz Carlos, do Grupo Castelã. E a gente coloca aí como que foram recebidas essas músicas. E para cada música dessa tem uma história, né? Romanceada, contando a história, como que foi. É, então é muito legal. Vamos falar aqui de algumas pessoas que estão ligadinhas? Só antes de falar, só falar que eu coloquei o link, ó, vocês estão vendo aí atrás do Jorge, que é o link dos stores de todos os livros. Então você clicando nesse link, você consegue ver as capas dos livros, ó, e é o ano que foi publicado, ó, 2013. Ó, né? Faltou aqui, o primeiro foi 2012. E aí o segundo aqui. A primeira edição foi antes, né? Não foi? Foi antes. Então a gente arruma aqui. Aqui, esse aqui. Só confirmar. E aí é isso mesmo. É. E aí quando clica, né? Você clica aqui em comprar, você já cai no site lá da Amazon e pode adquirir o livro, tá? Você pode adquirir o livro como capa comum aqui, ou capa de banho, acho que isso é mais barato. E aí, se vocês adquirirem o livro pela Amazon aqui, no, nos ajuda aqui também a manter os custos aqui do estúdio e tudo mais. É, nos ajuda também a Rádio Vivência Espírita. Mas tá bom? Pode pedir para nós. Mas também, pode, se quiser também. Direto, né? Que aí a gente manda pelo correio. Manda autografado também. Olha só. Vamos aqui, ó. Patrícia Souza, conhece, Nil? Tá aqui dando um feliz aniversário para mim, muito obrigado. Conheço. Né? O Aécio está falando que a blefarosplasia é uma cirurgia plástica que consiste na retirada e excesso de pele das pálpebras. Ele estava virando um cerveró. Estava caindo. Né? O Luiz Alves disse que está pela primeira vez aqui, dando um bom dia. O Sérgio Borges, lá de Cruzeiro, nosso amigo Sérgio Borges, pai do Thiago. Ele está assistindo, os dois estão assistindo. Eles estão lá em Cruzeiro, lá fazendo um trabalho também. A Mariângela falou que quer participar do sorteio. Rodrigo, Jamil Lima, bom dia, irmãos. Né? O programa está desejando de Maricá, tudo de bom. Rio de Janeiro. O Edson Andrade está dando um bom dia a todos os vencianos. A Deise, bom dia, meninos. Como é que é o nome dela? Sobre Deise o nome dela? Chiacherini. Chiacherini. Chiacherini. Eu tô lendo em português. Chiacherini. Não é em italiano? Não tô lendo em italiano, tô lendo em português. Né? A Marta Cárdia também dando um bom dia. O Nilton de Faria. Né? Ó, ele falou, atirou o pau no gato aqui, e não morreu. Eu tive que aprovar porque o YouTube recusou esse comentário dele. Aí. Uhum. Entendeu? Hoje em dia o cara tá querendo mudar tudo, não tem problema. A Cecília Guardabácio, também dando um bom dia. A Gisele, nossa amiga Gisele lá de Itaberá, um grande abraço. E o Rivail, o Josimar Ferreira, diz que a filha dele de 7 anos sempre pergunta isso. Como era no meu tempo, se eu tinha internet, se eu tinha telefone, etc. Eu lembro aqui da história do filho do Wagner, que hoje o filho do Wagner já deve estar com 18, mais de 18 anos, 20 e poucos anos. Né? Filho do Wagner, meu amigo. E ele um dia estava arrumando arrumando o quartinho lá e tinha uns LP lá, uns discos grandes, né? Um disco grande, ele arrumando, aí o filho olhou pra ele e falou, pai, que é isso? Olha só, o menino já tem 25 anos, você vê como é que é, que é isso? Ele falou, isso aqui é um disco, mas pra que serve? Falei, isso aqui era pra gente tocar, toca música, esses discos toca música. Ele falou, rapaz, você tá mentindo pra mim, como é que você ia colocar isso aí no carro? Porque ele já tá acostumado com CD, né? CDzinho. Então é isso que o pessoal não sabe. E hoje o carro não tem nem mais CD mais. Uhum. Não tem. Seu Rodolfo Alexandrino também dando um bom dia a todos os vencianos, a Maura Russo, nossa amiga Maura, grande abraço. João Paulo Gonçalves, o Aécio. Nil, você já teria algum de seus personagens para transformar em bonecos do tipo dos bonecos do Walt Disney, Maurício de Souza? Obrigado. Nossa, os Mazones, a gente chegou a fazer algum boneco em 3D até, né? Não. Mas tenho uma série de personagens. O que falta é verba para investir nisso. Verdade. Mas tem, né? Tem muitos personagens. Ó, eu vou pôr aí na. Eu vou pôr agora aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Essa aqui ficou pequena. Pera aí, deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui que tem bastante. Você me mandou. Enquanto você está procurando aí, eu tô lá. Patrícia Souza entrou mais uma vez. Eu adoro os causos que o Jorge conta. E tá tudo pequeno. A família se diverte com ele aqui em casa, contando. Os Mazons aí. Antônio Varoto, contas e causos, mais um sucesso. Mazons. Parabéns. Antônio Bessa, Jorge não perdoa, não sei o que foi, acho que é coisa do Carlinho, que eu falei do Carlinho, mas é verdade, Bessa, né? Eu também tocava na Embraer nos refeitórios, então você deve lembrar do Nabucco, né? A Célia Regina, bom dia, amigos vivenciando, paz e luz, mais um trabalho lindo do Jorge Reis e do meu irmão Nil, parabéns a vocês. A Célia é sua irmã. Célia é irmã do Nil. Antônio Bessa, meu chefe anunciava Bessa e seu órgão. Olha, o Bessa era cantor também. Qualquer dia ele tem que vir fazer um show aqui pra gente. Avisava na portaria que o Bessa ia entrar com seu órgão. Olha só. O Bessa tá entrando com seu órgão aí. Segura o homem. Segura o homem. A Bela Lúcia. Não, eu tava num evento, esse evento que eu tava, presta atenção. Era um evento onde é um grupo fechado que participa. Então, todos os membros do grupo estavam ali dentro. Às vezes faltavam alguns. Aí, quando começou o trabalho, alguém bateu lá na porta, né? Uma pessoa foi lá, chegou lá, era uma das pessoas do grupo que estava lá querendo entrar, mas estava trazendo um visitante. Aí ele chegou lá dentro e falou, olha, Está aí um irmão aqui do nosso grupo com um membro de fora. Pode deixar entrar? Pode? mas aí, respondendo ao Aécio, né? Uhum. Os Mazons, nós fizemos esse projeto e o lançamento foi um lançamento nacional, foi para o Brasil todo. Nós fizemos uma tiragem aí, muito os boa desse, aparecendo aí. Dos Mazons. E foi distribuído pela Editora Abril, foi para o país todo, o número 1. O número 0 dos Mazons, que foi a edição piloto, a gente fez um lançamento aqui regional. E com esse número 0, essa edição piloto, a gente foi bater nas portas das editoras, mas nenhuma se abriu. Então a gente acabou resolvendo bancar isso aí, né? Mas achamos um parceiro muito bom em São Paulo, que era uma indústria gráfica, a Unida Bozzatelli, que abraçou o projeto. Eles se apaixonaram pela proposta desse universo Mazon, que sempre foi auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento, trabalhando com educação ambiental, né? Que muito pouco se falava ainda lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90, e a gente veio com essa proposta. A Unida Bozzatelli, eles abraçaram esse projeto, assim como outras empresas também acabaram abraçando e nos ajudando, né? Eu não posso deixar de citar também o Wagner da Century, que também nos ajudou bastante no lançamento da revista. O INPE, que essa revista ela foi lançada na Bienal de 94, na Bienal do Livro. O INPE montou um stand para a gente na Bienal e foi um momento de divulgação muito importante para a gente. Fizemos o número 1 foi para o Brasil todo, o número 2 foi para o Brasil todo, o número 3 a gente não conseguiu colocar, nem imprimir, porque faltou exatamente a verba para tanto. E tinha uma exigência da distribuidora de uma quantidade mínima de 20 mil exemplares. Então era muito caro, né? Um processo gráfico caro. E então a gente não conseguiu levar adiante isso aí, por falta de verba. Mas depois a gente acabou fazendo algumas edições especiais patrocinadas pelo Vale Desconto Shopping, que também é Century, é do Grupo Century. Que agora então, é Vale Sul, né? No Vale Sul. Eu falei Vale Desconto, mas... Era Vale Desconto. Era Vale Desconto, depois que mudou para Vale Sul Shopping. Agora não tem mais desconto. Não agora sei, é só promoção. Lá, pessoal, é só promoção. Só promoção. Mas aí nós fizemos algumas edições... Além dos Mazons, também de um outro personagem que eu tenho, que é o Gato Legal, né? Eu não sei se tem alguma imagem aí, o Rodrigo, do Gato Legal. Do Gato também Legal. A gente fez algumas edições. Tô pegando agora aqui. E o tema de todas as publicações sempre foi o ser humano. Né? Então, é lógico que você tem, por exemplo, a antítese Mazon, que são os Grons. Uhum. Mas os Grons, eles não são maus, eles são uns bobalhões. Eles acham que são maus, mas não são maus, né? Na essência mesmo, eles não são maus. Mas a gente precisa ter esses dois lados aí para poder evidenciar o lado bom da coisa, né? Tô colocando aí atrás do Jorge agora, tá o Instagram do Nil, né? Então vocês podem entrar aí, Nilzon, no Instagram dele para ver as artes. Tem uma. Olha lá, o Walter Lego lá, que é o fratelo, bigodudo lá sentado na... Aonde? Abaixa um pouquinho aí, olha lá. Eu tô pintando e o... Olha que legal essa foto, olha que bacana. Olha lá, com algumas publicações aí. Tem, então lá no, tem um entre, monte. Entra aí no Instagram do Nil. O livro do Raul, né? Que a gente... Não, até na arte eu bebo, tá vendo? Olha que legal. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante... Olha o gato aí, o gato. É, o tem, gato. Tem gatos de quanto é jeito. Não, mas é não, o peraí outro. Que não, ah, o pessoal não tá é vendo. Peraí, o pessoal não tava vendo. Agora tá vendo agora. Mas eu aqui colocando, vocês estavam no... Não, eu tava olhando pra trás porque eu vi ali na frente, mas eu pensei que as pessoas estavam enxergando. Tá, por isso que... É, não estavam vendo. Olha aqui, a foto que eu comentei, que legal. A foto dele aqui. E a outra também ficou muito legal, essa aqui. Todos os livros atrás. Tem uma série de trabalhos aí. Uma das coisas que eu achei muito bacana foi em 2017, naquele evento lá dos amigos do Chico, você fazia aquele desenho animado, né? Sim. Aquele, achei. Nós fizemos dois, genial, dois, né? Dois desenhos animados. Dois desenhos animados. Fizemos a seis mãos. Eu, o Jorge e o Montenegro lá. Esqueço o primeiro nome dele. Montenegro, né? Montenegro. Que ele faz a animação. Animação. Muito bom. Aí aqui a Vera Lúcia Batalha está dando um bom dia. Abraço ao aniversariante Jorge Reis, seja bem-vindo a mais uma obra. Muito obrigado, Vera. A Célia Regina também mandando um abraço. O Ademir Aleixo, um bom dia, um bom domingo abençoado. Jamil, parabéns pelas publicações. Vocês podem divulgar onde obtê-los? Está disponível para compra na internet? Está logo aí, ó, o link aí na frente. Vocês podem entrar nesse link, clicando nesse link acima aí que eu tinha mandado. A story dos livros do Jorge tem também aqui na descrição, tá? Então aqui na descrição do YouTube, né, entrando aqui embaixo, tem os links também que você pode entrar. Só esse novo que não tem ainda, né? O novo ainda não tem, mas não o tem. Novo a gente vai começar a vender depois do lançamento. O lançamento será dia 6 lá na AME. Todos estão convidados, por favor, apareçam lá, né? AME, Rua Doutor Oscar Strauss 350, Bosque dos Eucaliptos. Tá aí, ó, o endereço. E só para deixar claro também, então nós vamos lá também, além dos livros, nós teremos também os 31 quadros do Nil, que a gente vai pendurar lá também, parecendo cordel, né? À disposição para vender ou junto com o livro separado. Espera aí, mostra aí, Nil, de novo. Os quadros. Os quadros, né? Isso aí, por exemplo, isso aí é o Reza para Chover, por exemplo, né? Aí no verso do desenho tem a referência do capítulo, né? Do capítulo da história. Que é único, né? É único, isso aqui é filho único. E também alertar que nós estamos modernizando a nossa rádio Vivência Espírita e estamos tendo um gasto aí razoável. Toda a renda desse livro é para aqui, para o programa. Toda a renda, 100%. Porque... Então, se vocês quiserem ajudar o programa Vivência Espírita, adquira o livro. Porque o livro já foi patrocinado, toda a tiragem foi patrocinada pela Code Block e a Pet Hall, que é dos nossos amigos Maurício e Heloísa. Então, a gente agradece bastante a eles. Eles já patrocinaram a tiragem. Então, o que entrar é do programa. Então, toda a renda do programa, não é lucro, não. É a renda mesmo que entrar é do programa. Então, pelo preço que a gente vendeu o livro ou as artes, vão entrar para o programa. E vocês estarão nos ajudando também aqui. E só dizendo que nós já compramos um aparelho, já está funcionando o aparelho? Já. Compramos um aparelho. A gente investiu. Pagar, né, se a gente não vender os livros, nós estamos perdidos. Aí tem que devolver o aparelho. A gente comprou um computador novo, né? Um computador gamer. A gente agradece ao Pedro que vendeu pra gente, o Pedro, que é o filho da Verinha, que deve estar assistindo a gente também. A Verinha e a Tiana tiveram aqui no estúdio, né? Junto com o Pedro, também trouxe o computador. Na verdade, eles veio cobrar, né? Vocês vão pagar ou a gente vai ter que vir tomar aqui? Então, um dia a gente vai pagar. Se o programa sair do ar, porque a gente levou o computador, né? Mas a gente tem que agradecer. Nossa, elas ficaram maravilhadas aqui no estúdio também. Gostaram bastante. Foi a primeira vez que a Tiana veio. Ela falou, vamos fazer uma surpresa pro Jorge. Vamos ver se ele adivinha que eu tive aqui no estúdio. Aí eu mandei a foto. Aí eu falei, nossa, é a Tiana que tá aí? Mas nós temos que agradecer também a Abigail lá do Maquim, que colaborou com a gente. E se alguém mais quiser colaborar, estamos aí à disposição, né? Então, para quê? Para a gente voltar a Full HD. Agora a gente voltou a Full HD, né? Então, fica melhor na TV, né? Quem assiste na TV, a qualidade fica melhor. É, mudando... Se tirasse nós, dá uma melhorada mais. Mas já voltamos, Já foi uma... Faz uma pergunta para os nossos ouvintes se eles estão sentindo que houve a melhora na imagem. A gente faz. Olha só, o Luiz Vital, que é meu sobrinho, bom dia a todos, parabéns ao meu tio Jorge, amado e mentor meu mentor materializado, que aos meus 18 anos apresentou o livro Nosso Lar e abriu as portas da doutrina e a base moral cristã para mim. A Carmen Matarazzo mandando um bom dia. O Daniel Rosa, Jorge Nil, dentro do repertório das suas composições, os causos e contos têm influência da regionalidade brasileira na cultura do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, com espiritualidade? Também tem. Por exemplo, é muita coisa aqui, né? Muitas regionalizações para a gente colocar num livro só. O que eu proponho aqui no final do livro é que, se as pessoas quiserem contar histórias para mim também, para a gente colocar nos próximos, a gente está à disposição para contar. Tem que ser popular, né? Que são as coisas que geralmente não tem. A maioria dos casos que a gente coloca aqui são casos que aconteceram na minha época lá, mais no Nordeste, mas aqui também, no Sul também. Muitos casos assim meio espiritualizados, assim, tal, que não tem lugar nenhum. Algumas coisas podem ser até parecidas, e a gente coloca até o seguinte: se eu estou contando alguma coisa que alguém já contou, pode falar que a gente reconhece depois também, não tem problema não. Sim. Mas a maioria são coisas inéditas que estão aqui, mas da minha vivência. Mas a gente está disposto a, se der certo esse, a gente fazer outros contando de outros locais. A gente só precisa de contador de história para passar as histórias para a gente. Aí daqui a pouco nós vamos para o intervalo, mas vamos aqui. A Rosilma também está mandando um bom dia aqui a todos. O Dinho, nosso irmão Dinho, bom dia família vivenciana. Especial para o Jorge, que é aniversário. A Deise, mais uma vez, vocês são os amores. O Aécio está perguntando: Jorge, teria algum causo que sensibiliza como filho e pai? Obrigado. Olha, assim, um caso especificamente entre filho e pai, eu acho que não tem, não. Mas eu conto histórias que meu pai contava para mim aí, que a gente vê essa sensibilidade ali dentro, como os mais velhos. Por exemplo, tem a minha tia Maria Angélica, que era uma pessoa muito sábia, simples, que ela contava muitas histórias para mim. E essas histórias eu tive a possibilidade de homenageá-la colocando no papel. Né? Tem um caso do meu pai, por exemplo, que é muito legal, que eu não vou contar para vocês, senão perde a graça do livro. Que é exatamente uma chegada que ele sai da cidadezinha de Patamuté para voltar para a fazenda com minha mãe, que era um dia de feira, e chega perto de casa de noite e vê um monstro na frente de casa, né? Viu um monstro lá na frente de casa. Aí ele voltou para a cidade para chamar todo mundo para ajudar, que minha mãe não deixou ele enfrentar o monstro sozinho. Né? E ele chamou a cidadezinha de Patamuté todo mundo. Aí vem o pessoal com enxada, picareta, espingarda, cartucheira, né? Tudo para poder ir atrás dessa sombra maligna que eles tinham visto na frente de casa. Aí depois vocês vão descobrir o que era isso. Né? Verdade. Então, e depois de todas essas coisas, o que eles faziam? Se reuniam, iam tomar um café, iam conversar, iam bater papo, né? Então, isso era muito interessante. A Fernanda está dando um bom dia também, a Fernanda Cassal. Antônia Varoto, os causos, todos os livros são vivências ou também de inspiração mediúnica? Então, Antônia, a maioria são vivências, né? A maioria são vivências. Agora, com certeza, tem muita inspiração dentro desses causos, porque a gente acaba... O artista, né, que digamos assim, ele acaba dando mais vida àqueles causos que às vezes foram contados muito sem graça. E você consegue dar vida a eles, porque a gente consegue romancear. A Irene do Espírito Santo está dando um bom dia, maravilha. Um abraço lá para o Gustavo também, ó, que está na foto aí aparecendo junto com ela. Olha que legal. Um abraço para o Gustavo lá e para a Irene. Está na foto aparecendo onde? Opa! Tá aí, né? Tá ali no monitor. Monitor aí. Aqui, ó. Aí bem no cantinho ali. Ah, tá certo. Ah, tá bom. Tava procurando uma fotografia grande aqui, né? A Irene do Espírito Santo também, um grande abraço para ela lá e todo mundo lá de Santos. O Ricardo Carmona, um grande abraço pro Ricardo, que é o pai do Felipe Carmona. O Forcato, quando o Grupo Castelão vai voltar com o Jorge cantando, contando um caos entre uma música e outra? Forcato, o Grupo Castelão só tem pessoal da quarta idade, então tá difícil a gente voltar, né? Mas eu tenho feito evangelhos musicais em muitos lugares aí. Às vezes eu levo, às vezes o Luiz vai junto comigo, o Luizinho, né? O Luizinho agora tá com problema no cachorro dele lá, que o cachorro não deixa ele sair de casa porque tá doentinho. Então eu vou só fazer os evangelhos e a gente acaba fazendo essas coisas aí, né? Quanto ao Castelão, está meio complicado para a gente voltar, porque essa pandemia deu uma parada em todo mundo e complicou as coisas, né? É, mas tinha uma história que você contava na apresentação do Grupo Castelão, que é interessante, que era dos fiotes. Então, essa está no livro. Na página 21 essa aqui tá do livro. Essa está no livro, essa está aí no livro. Conta para o pessoal essa daí. Então, essa daí é assim, duas crianças, eles entraram na igreja para pegar a hóstia, né? Porque você vê, até isso as crianças faziam naquela época. Via a hóstia, todo mundo, o padre dando hóstia para todo mundo, criança ficava interessada. E criança não se comungava, só se comungava depois da primeira comunhão, né? E aí elas entraram para roubar a hóstia lá dentro. E chegaram lá, por acaso, aquela coisa lá estava aberta lá. Como é que é o nome que eu esqueço, né? Na hora. A sacristia, mas tinha lá dentro aquele negócio que guarda as hóstias. Ostensório lá, uma coisa assim. Tá aí o nome, tá certo aí no livro. Aí eles pegaram a hóstia e começaram a comer. Daqui a pouco o padre ouviu um barulho e foi, entrou na igreja, de repente saiu lá do lugar dele, entrou na igreja. Quando eles viram que o padre ia chegando, eles se esconderam atrás do altar e ficaram escondidinhos. Eram dois caipiras, bem caipirinha mesmo, os meninos. Aí o padre falou: quem tá aí? Eles ficaram quietos, não responderam nada. Estavam aprontando, né? Quem tá aí? Aí um resolveu ser mais inteligente e falou: semo nós é em caipirês, né? Semo nós. O padre falou: nós quem? Nós semo anjo. O padre falou: são quem? Nós semo anjo. Ah, vocês são anjos? Semo sim. Se é anjo, então voa aí que eu quero ver. Ele falou: nós semo fiote. Fiote não voa, né? Fiote não voa. Então são essas coisas. Não é fiote, fiote. Fiote, é claro. Fiote, nós semo fiote. Mas eu coloco a tradução aí embaixo. Fiote, pessoal, é filhote de... Tem nota de rodapé. Tem nota de rodapé explicando. Não, é que nem a doutrina espírita. Uhum. Antigamente também tinha um linguajar. Você já viu falar de aparelho? O que era aparelho, Jorge? O quê? Então, o pessoal no espiritismo falava: ah, meu aparelho. Aparelho é o médio, né? É o médio. Aparelho, né? É o médio. Na Umbanda, até hoje, o pessoal fala cavalinho, fala aparelho, né? É carinhoso isso aí, né? Tem gente que leva para o lado pejorativo e não tem nada a ver. Não. Né? E o encosto? Encosto, uhum. A doutrina espírita abandonou, mas tem outra religião que pegou. Mas a cadeira aqui ainda, a cadeira aqui mantém ainda encosto. É uma cadeira sem encosto, rapaz, é desconfortável. A cadeira mantém. Deixa eu só terminar de falar das pessoas que estão aqui, que aí a gente vai para o intervalo. Jamil Lima: interessante levar os casos para as palestras com foco nos jovens, de forma descontraída, de contar casos. Talvez agregaria mais jovens na doutrina. Só para reflexão. Legal. É, agrega em qualquer lugar também, viu, Jamil? Porque a gente conta casos de tudo quanto é jeito, né? Não é só... tem muitas coisas espiritualistas, né? Mais folclóricas, mas assim, não é diretamente da doutrina espírita, né? Antônia entrou aqui mais uma vez. Ela disse que conheceu o Nabuco, né? Antônio Bessa. É. O Antônio Bessa. Claro que conheceu o Nabuco. Tínhamos um relacionamento no trabalho. O Oswaldo Barbosa Júnior, nosso amigo Oswaldo: um dia começa com arte, certamente terá pela frente muita paz e alegria. Um dia que começa com arte, né? A Ronália, minha amiga Romália, minha irmãzinha lá de Remanso, da minha terra também, lá na Bahia. Aniversariante de hoje é meu irmão Jorge Reis, mas o presente quem ganhou fomos nós de termos em nossas vidas essa pessoa maravilhosa. Meus parabéns, muitos anos de vida, saúde, paz. breve esperamos. A Ronaldo também é contadora de casos, por isso que ela está falando tudo isso aqui de mim. Né? Obrigado, minha irmã. A Deise Mansano, bom dia, lindezas. A Érica, aliás, isso aqui é a Deise. A Deise usa óculos? Não? Lindeza, você viu a lindeza? Não, ela usa óculos. E olha que melhorou agora a qualidade. De quem? Exatamente. Bom dia, lindeza. Acho que ela olhou ali na hora que botou as fotografias dos personagens do Nil. Né? Obrigado, Deise. Bom dia, Deise. Muita paz para você. Viu? A Érica Leandro, bom dia. A Vilma Torres, bom dia, amigos e famílias vivencianas. Um abençoado domingo a todos. Abraços, que Deus abençoe. A Vilma faz tempo que não ganha. Ganha um livro, faz? Faz Vilma, liga aí para ganhar o novo livro do Contos e Causos. Fala aí para conversar Garcia, com o Tião. Bom dia, Caçapava presente. Bom dia, Cláudia Garcia. A Marta Gonçalves Santos, muito bom dia. Parabéns ao Jorge. Que Deus conceda muitos anos para escrever muitos livros ainda. Sou fã dos seus livros. Já liguei para participar do sorteio. Legal. O Aécio está fazendo a pergunta, então a gente para aqui e deixa para depois. Exato, né? Vamos lá. Vamos fazer o intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Vamos para qual música? A música que nós vamos colocar aqui agora pode ser a música... vou colocar aqui uma interessante aqui, que é do... cadê a música que eu escolhi? Perdeu? Em Busca de Luz. Não, Em Busca de Luz, que ela tem um estilo nordestino assim também. Legal. Em Busca de Luz. De quem que é? Do Grupo Castelã. Legal. Vamos lá, então. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Cria um ser muito inteligente, um outro muito carente, um certinho e um errante. Deus criador, que a justiça perenal, cria todo filho igual, simples e ignorante. Deus criador, que a justiça perenal, cria todo filho igual, simples e ignorante. O Pai nos cria sem maldades nem canturas, fazendo a nossa estatura através das gerações. Somos conforme nosso esforço, nossas obras, a vida não deixa sobras nem permite concessões. Somos conforme nosso esforço, nossas obras, a vida não deixa sobras nem permite concessões. E quando o apoio é algo que não existe, se da luta não desiste, isso é fé no coração. E se caminha servindo com paciência, combatendo as más tendências, vai no caminho cristão. E se caminha servindo com paciência, combatendo as más tendências, vai no caminho cristão. Nossos mentores nos ajudam na espera, que mesmo sem primavera haja vontade intensa. Com disciplina, amor, trabalho e estudo, para que apesar de tudo a gente faça a diferença. Com disciplina, amor, trabalho e estudo, para que apesar de tudo a gente faça a diferença. Cada um segue pela sua trajetória, escrevendo a própria história, um feliz, outro acanhado. Seremos todos nivelados adiante, seja pobre ou importante, todos vão virar passado. Seremos todos nivelados adiante, seja pobre ou importante, todos vão virar passado. O que consola é que a alma sendo eterna não vai no corpo pra terra, segue em busca de luz. E vai seguindo entre feliz e sofrida, crescendo de vida em vida até encontrar Jesus. E vai seguindo entre feliz e sofrida, crescendo de vida em vida até encontrar Jesus. Segue pela sua trajetória, escrevendo a própria história, um feliz outro acanhado. Seremos todos nivelados adiante, seja pobre ou importante, todos vão virar passado. Seremos todos nivelados adiante, seja pobre ou importante, todos vão virar passado. O que consola é que a alma sendo eterna não vai no corpo pra terra, segue em busca de luz. e vai seguindo entre feliz e sofrida, crescendo de vida em vida até encontrar Jesus. E vai seguindo entre feliz e sofrida, crescendo de vida em vida até encontrar Jesus. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje entrevistando duas figuras ilustres aqui da doutrina espírita, o Jorge Reis e o Nil Silva. O Jorge já é figurinha carimbada aqui no nosso programa, mas o Nil, ele está aqui conosco trazendo o seu talento para mostrar para as pessoas que nós temos gente talentosa dentro da nossa doutrina espírita. Nunca é pouco, né, para a gente falar que as figuras aqui do nosso programa, né, as ilustrações, Chico Xavier, Jesus e Allan Kardec, é criação do Nil, né? Como é que fala, Nil? A gente fala que a imagem, como é que é? A imagem é sua, né? Como é que é? Os personagens não são, né? Os personagens mas o direito de imagem, o direito de traço, do traço. O traço, sim. Esses traços são todos do Nil, que estão aí atrás da gente, né? Alguém tinha perguntado se a gente já tinha feito bonecos no evento do Chico Xavier, do Encontro dos Amigos Chico Xavier em 2017. Nós pegamos todos os personagens e fizemos bonecos, né? Fizemos bonecos de madeira, né? E colocamos lá, e inclusive lá em Pedro Leopoldo. Tem bonecos desses que o John Harley levou para lá. E as pessoas que vieram de outros estados aqui, né, aqui em São José dos Campos, todos eles tiraram foto. Todo mundo tirou foto. Com a figura. Exato. E aí, lembrando, né, que todo trabalho de arte no evento foi o Nil que desenvolveu. Nós fizemos, olha, foi muito legal aquele evento, porque a gente fala, fazer evento gratuito, né? Nós trabalhamos 2 anos para arrecadar fundos, para ninguém precisar desembolsar nada no evento. E isso aconteceu. Aqui. Além disso, não foi só a participação de um evento. O Nil está mostrando aquele livreto, você se conhece, que nós fizemos. Foi exatamente um livro que foi feito para arrecadar recursos para o evento. E vendeu todos os mil que nós fizemos. Foi em 2017, né? 2017. Aí nós fizemos Tarde da Pizza, o Paulo de Tarso trabalhou pra caramba, porque nossas reuniões eram no Paulo de Tarso, o pessoal do Paulo de Tarso fez umas 2 pizzas, eu acho, assim, 2 pizzas, 2 tardes de pizzas, duas, né? Pizza. Toda reunião tinha café e salgadinho. E outra coisa, cada membro da equipe conseguiu ajudas de outros membros das suas casas e trazia pra gente o recurso, a gente prestava conta todo mês. E aí o que acontece? Durante o evento, nós ainda fizemos. Nós doamos. Aí atrás aí Nós doamos para cada participante uma sacola. Dentro da sacola tinha uma revista, tinha um jornal, tinha um chaveiro. Tinha um kit de graça para todos os que estavam ali. Uma recordação. Então, além de nós fazermos o evento sem precisar cobrar nada, nós demos presente para todo mundo que veio, de alguma maneira. Mas teve uma coisa muito importante que aconteceu ali, Jorge, que foi que nós descobrimos tanta liderança. Tinha mais de 100 pessoas trabalhando com a gente, né? E cada liderança bacana de encontrar o Iter, que foi lá trabalhar na livraria, outras pessoas que vieram ajudar para vender livro, vender uma série de coisas. Quanta gente boa nós descobrimos. Olha lá, todo mundo aí atrás aí. Olha lá. Olha que legal. A turma toda ali. A turma toda. Ah. O Jorge, até o... Tinha até o Alamar Sérgio ali do lado. Sérgio Santos. O Sérgio Reis não veio. O segundo desenho animado que foi feito foi muito legal. O segundo desenho animado começava com aquela história do Chico Xavier, quando ele encontrou que a mãe dele apareceu para ele, que ele dizia que ele era muito maltratado, né? Então foi, aparece a madrinha enfiando o garfo na barriga dele, tá? Um desenho que ficou muito legalzinho. E no final, apareciam os passarinhos e o Chico Xavier começava a olhar para os passarinhos, né? E os passarinhos começavam a cantar, aí vai começando aquela música, aí Lili, aí Lô, né? E vai aparecendo um palco, o Sérgio Santos e a Marlene vão cantando no palco como desenho animado. Exato. Aí quando tá no... Assim, passa alguns segundos assim da música, ao invés de ele aparecer em desenho, ele aparece os dois igualzinhos no palco mesmo, de verdade, cantando. Então, tem uma transição, é uma da, transição animação da animação para a realidade. Os dois cantando para realidade. O real live aí, né? Os dois no palco. Exatamente. Muito bacana. Ó, o Aécio está dizendo aqui, creio que vocês são duas, são uma sumidade. Aí, ou seja, inteligências artísticas. Não confundo, tá? Tá bom. A Cris Paiva, parabéns, Jorge. Foi meu professor na faculdade, contribuindo para conhecimento material e hoje no conhecimento espiritual. Muita saúde. Muito obrigado, Cris. Um grande abraço. João Paulo Gonçalves, amanhã é meu aniversário. Parabéns, João. Se a gente não falar aqui no parabéns. Final, já está falado agora já. O Antônio Bessa... Corre, Rodrigo, para soltar o intervalo, né? Exatamente. A Célia Bila, nossa irmã Célia, bom dia, vivencianos, bom programa a todos. A Célia foi uma das pessoas que foi responsável pela lojinha lá no evento. A lojinha, né? Exato. Isso. E nós fizemos os kits de sacola, dentro do kit tinha um livro. O livro também, outro livro, Nil, Nas Trilhas de André Luiz. Nas Trilhas de André Luiz. Também, Nas Trilhas de André Esse Luiz. Livro também foi feito para isso, para o evento, para arrecadar fundos para o evento. E é um livro que faz sucesso até hoje. O pessoal quer de todos os jeitos, porque esse livro é uma pesquisa das 13 obras de André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. E nós colocamos aí temas relevantes, casos curiosos e casos interessantes. Casos, né? Interessantes. Assuntos relevantes, temas curiosos e casos interessantes. Que foi lançado justamente para arrecadar dinheiro para fazer o evento também. Então você tem que ter... Tem gente aí querendo dar desculpa. Ah, não existe evento sem dinheiro. Não existe mesmo. Agora, não precisa cobrar dos outros para entrar no evento. Basta a gente trabalhar que a gente consegue fazer eventos que possam serem de graça, né? Serem franqueado para todas as pessoas que vão assistir. Fala assim, essa desculpa que todo evento tem custo, tudo tem custo tudo na vida. Tem custo. O que na vida não tem custo? O que na vida não tem custo? A casa espírita não tem custo? Não tem energia elétrica? Não tem água? Por isso que tem que trabalhar antes para não ter custo. Então só porque a casa espírita tem custo, a gente vai começar a cobrar dos assistidos também. De jeito nenhum. O Antônio Beto... Desculpa, Rui. Não, e outra, você pega o SUS... Ah, é de graça. Não é de graça, não. Não tem custo, né? A educação, a escola que a gente pensa que é de graça, não. Nós pagamos impostos para ter uma escola. Eu acho que a gente tem que largar as muletas, né? No final é uma muleta, né? É muito fácil. E ainda vim aqui, e ainda não vou falar o nome, né? Mas tem milhões de seguidores, virar e falar: olha, se fosse outra religião, a gente teria todo o dinheiro suficiente para fazer os projetos. Vá para essa outra religião. Sim, né? Tá aberta, pode ir. Né? E leva os milhões de seguidores junto. Mas por quê? Porque o espiritismo é isso. Quando eu tenho um amigo meu que fala assim, que tem, não é, né, ele tem acesso, por exemplo, em contas de igrejas mais reconhecidas, não vou nem falar os nomes. E tem milhões de reais na conta deles. Milhões. Nas contas também de outras igrejas, também milhões. Aí eu falei, você tem algum centro espírita, conta lá do centro espírita? Seu banco? Tem. E quanto tem? Sempre tá vendendo o almoço pensando na janta. Falei, então é bom, é melhor continuar assim mesmo. Exatamente. Né? Então nós estávamos falando da Célia, Keila Freire também, um bom dia, vivencianos, um domingo abençoado para vocês. Obrigado, Keila. O Bessa está dizendo, já baixei a amostra digital no livro Kindle, do livro no Kindle, e comecei a leitura. Quando ganhar no sorteio, quero na versão Kindle também. Na versão Kindle, não faço ideia. Ele quer um Kindle? Tem jeito, né? Ou quer na versão física? Um e-book. Física. Mas isso é legal, porque já está à venda no Kindle. Já está lá na Amazon, se vocês colocarem contos e caos, já tem. Mas é segredo, tá? Não pode contar para ninguém. A Marta está colocando mais uma vez. Foi lindo o encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Muito organizado, lotação máxima. Foi lindo mesmo. A Liane, bom dia, trabalhadores. Feliz dia 1º de maio, Aliane e família. 1º de maio vai ser amanhã, né? Que aí também eu acho que vou comemorar o aniversário lá amanhã. Eu e o Luizinho, o Luiz Carlos do Grupo Castelão lá. Então, todos Convidados, vai ser lá no, Novo Horizonte. No Novo Horizonte. Teremos uma macarronada lá, então estaremos lá comemorar. Por tua conta. Por não, conta não, mas não, igual por conta. Falou, por o cara conta. Pensa que é de graça. Foi usado, foi, teve dinheiro para fazer macarronada. Não, tem custo, né? Mas é de graça, mas é de graça para todo mundo. Ah, é de graça. Ah, entendi. Mundo. Exatamente. Quer dizer, a prefeitura. Até eles, fazem de graça e. E os particulares. Por isso que nós vamos comemorar lá, eu e o Luizinho. Então. Mas também não é de graça, né? Exatamente. Mas, você sabe que é, todo evento. Tem custo, mas é de graça, é isso. Uhum. Não é de graça, mas é de graça. Todo evento que a gente participa. A beleza é você sentir as pessoas colaborando com a boa vontade, com carinho, com amor. Isso que é importante, que a gente precisa ver justamente nos eventos espíritas, que as pessoas fazem com muito carinho, né? Ô, Nil, e o primeiro livro psicografado, que é o Campo de Luz, né? Campo de Luz. Ah, o Campo de, Campo de Luz, que você está com a versão... Essa aqui primeira, foi a primeira o boneco que a gente fez para revisar. Porque o livro impresso... Olha lá, olha a diferença, aqui. Nil. É. Tá vendo? A diferença é o seguinte, na primeira edição, a capa, ele tá de costas. É verdade, ó. E saudando, tipo assim, como se fosse alguém da Terra saudando alguém que tá chegando do plano espiritual lá em cima, né? Exato. E como esse é o personagem, é o Aurélio Augusto, né? E depois nós conseguimos uma imagem que eu lembro dele, que é o Aurélio Augusto. Aí o Nil coloca ele de frente, meio transparente, porque ele é espírito. E mais em cima tem um preto velho também, que é a figura do Pai Joaquim. Ali. Exato. Né? Então já é na segunda edição do livro que vem dessa outra maneira. E essa aqui é a primeira impressão para revisão. É. Né? Uhum. A gente monta sempre, cada um boneco, novo livro faz. É, um boneco. É feito um boneco para revisão. E o que sobrou para mim, viu, Jorge? Que eu tinha os livros impressos e alguém passou em casa e falou: pô, eu gostei demais desse livro, me empresta. Foi, não devolveu. Não tem problema. Mas não tem problema. O livro tem que ser assim mesmo. Você tem que ler e passar para frente. Tem que circular o livro. Se ficar lá parado na estante, não tem. Você lembra daquele projeto que teve, o Esquecendo Kardec? Isso. Deixar os livros em praça pública, em banco e tudo mais, né? Tem notícia disso? Não, foi o Nil. Quem fez foi o programa Visão Espírita com Nelson Borges e a Rosana. Com Nelson, né? Então, Esqueça Kardec, né? O projeto era Esqueça Kardec. Esqueça Kardec. E quem trazia a mensagem era meu filho, Dodô. Né? Dodô, exatamente. É. Né? Então, é muito interessante isso aí na divulgação da doutrina, né? Que eles fizeram. Nil, também nós vamos lá também no dia, nós fizemos alguma coisa diferente. Por exemplo, se as pessoas gostarem de todas as ilustrações ali naquela caixinha, Rodrigo, aí você não tem, tá vendo? Aquela caixinha ali, que o Nil, é uma caixinha, ali não é o livro. Aí, o que está escrito aí na caixa, Nil? Eu vou ler aqui. Uhum. Para ilustrar o livro Contos e Causos, de Jorge Reis, fui beber na fonte nordestina dos cordéis e xilogravuras, na antiga técnica de impressão e na grande riqueza da criação poética popular. Esta caixa contém a reprodução em gravura digital dos 32 desenhos que ilustram o livro. Então, essa caixinha ela tem, para quem se alguém quiser ter a coleção completa de todas as ilustrações, nós fizemos essa caixinha. E dentro da caixinha tem todas elas. E dentro da caixinha nós temos aqui a reprodução de todas. A capa, né? A capa sem texto, tá? É o desenho que eu trouxe até aqui também, o desenho original da capa. Né? Aqui, ó. Uhum. Esse é o único que não vai estar à venda, tá? Porque ele eu sempre guardo um original de todo o trabalho, eu sempre guardo esse aqui. Esse não vai estar. Mas se alguém fizer uma grande oferta para auxiliar. Não, eu faço o seguinte: eu vou gerar um. Será bem-vindo também. Mostra aí de novo aí. Mostra aí de novo esse daí, que senão vai ser, não vai estar à venda. É, né? Essa aqui. Então a. Tá aí também. Aí tá de costa aqui pra nós, não sei se tá de frente. Ah, não, peraí. Muda a câmera. Peraí, mudar a câmera aqui. Olha o diretor. Agora TV. Foi. Aí. Opa. Aqui. E aí o que eu posso fazer é, eu vou gerar um token disso aí. Esse aí a gente gera um token. Tá. Já que não vai ser... E a gente põe lá nos tokens lá da gente. para colocar isso, em vez de fazer a, hoje a inteligência artificial. Tá o traçado inicial, né? Olha que legal. O primeiro. Está bem clarinho, porque está no lápis. Uhum. Então aqui é o traçado inicial e depois ela já finalizada com tinta acrílica. Olha, eu consegui aqui. Para o pessoal ver. Aí. Olha que legal. É. Então hoje em vez de a gente gerar inteligência artificial, eu vou colocar isso aqui como token para o pessoal. Tem a ilustração de todos os capítulos. Tem. Aqui é a reprodução de... É reprodução. Aí não é a reprodução. Aqui não é o original, né? Então tem. E aqui tem a coleção completa. Não, acho que vai ser a caixinha vai ser uns R$50 por aí, né? Quem quiser comprar a caixinha. Nós fizemos umas 10 ou 12 caixinhas. Fizemos 10, uma tiragem de 10. Jorge, fala no microfone aí. Opa! É interessante que eu fui uma vez numa escola, tinha todos os quadrinhos desse tipo, bico de pena, né? Que tudo colocando na parede, tudo ilustrando uma série de coisas. Então achei interessante que nessa escola... Eles davam muito valor para esse tipo de arte, né? E aí o que acontece? Nós fizemos poucos, porque a gente não sabe. Agora, essa daí é o tal negócio. Se a pessoa quiser, quantos quiser, a gente manda fazer. Exatamente. Manda fazer. Depois que foi feito aqui em São José dos Campos, lá na Tátion, né? Tátion lá. O nosso amigo Aloysio. Exatamente. Aqui também, quem entrou aqui foi o Piero. O Piero, meus parabéns, Jorge Reis. Muita luz, paz, sucesso e prosperidade. Por que o Piero não veio hoje, Rodrigo? Ah, eles estão tudo passeando aí, férias. Tirando o Thiago, que está trabalhando, né? Peraí, não estou aparecendo. Tirando o Thiago, que está trabalhando lá em Cruzeiro, levando comida junto com o pai dele, que eles fazem um trabalho social, né? O Piero está passeando aí. Brincadeira, ele tinha um compromisso. O Dinho também entrou aqui, disse: eu e a dona Fia subiremos para prestigiar o lançamento do Contos e Causos do nosso irmão Jorge Reis. É alegria nossa ter vocês aqui. Vem lá de São Sebastião. Exatamente. E não deixa de prestigiar, né? Tem gente que mora aqui e não vai até a... É por isso que ele disse que vai subir. Vai subir, exatamente. Sim, ele sai lá de São Sebastião. E ainda o pessoal vai estar no céu? Não, o Dinho vem de São Sebastião para cá. São Sebastião para cá. Do nível do mar para 700 e poucos metros de altitude. E vem para prestigiar. Muito legal. O Dinho, foi legal você falar aqui. O Dinho colocou aqui: domingo, no dia 7 de maio, estaremos fazendo o bazar de sapatos femininos e artesanatos lá no Framan. Qual que é o endereço lá mesmo? Eles não colocaram 347. Rua Juriti 347, lá na Vila Industrial. Lá em Vila Industrial, Tatetuba, né? Tatetuba. Lá no Framan, como eles fazem sempre, aquele bazar de sapatos femininos, sapatos novos, né? Parece que 3 pares custa R$40. Se eu estiver falando errado, Dinho, me corrija aí. Parece que 3 pares de sapato é R$40. Moleza danada, né? Eu acho que é isso. Não quero fazer propaganda enganosa, não. Porque o cartazinho não veio. Eu acho que eu vou procurar aqui no meu celular se tem o cartazinho. Não, e tenho também, domingo vai ter o bazar lá na Fraternidade Paulo de Tarso, viu? Eu só gostaria que mandasse mais detalhes, porque eu estou aqui no meu celular, mas está descarregado, então eu não tenho. É verdade, foi bom você ter lembrado. Antônio Baroto mandar para a gente. A Marta mandou aqui para a gente, tá? Eu vou salvar aqui só para colocar e jogar aqui para a gente divulgar. Mas sim, tem o bazar, tá? Deixa eu aparecer aqui que eu não estou aparecendo, só está aparecendo o Jorge se espreguiçando aí. mas tem o bazar aqui, já. Pera aí, tá quase lá. Consegui. Aqui tá a imagem já. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui o Dinho colocou, um par, 15. Dois pares, 25. Três pares, 35, né? Nem 40. Pares são 35. Olha só. Né? Olha só. O Barbosa, eu coloquei aqui. O cartaz está no WhatsApp. Mas agora é isso mesmo, legal? Então, bacana. A única reclamação que eu tenho é que não tem sapato para homem. Pois tem é. Para mulher. Só mulher vai lá. Só mulher. E aí aqui tem o terceiro bazar da Fraternidade Paulo de Tarso, né? Laços em Nós, Tecendo Amor, Costurando Solidariedade. Então dia 7, domingo, próximo domingo, às 10 horas, às 17h30. Além das lindas peças feitas para nossas artesãs, teremos também gostosuras para um lanchinho no local ou para degustar em casa. Olha só. Então, aí é do Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso sempre tem comida nos eventos lá. Por isso que lota os eventos do Paulo de Tarso. Não, e o bazar lá só tem coisas boas, viu? Então, você pode colaborar aí doando tortas. Vai ser dia 7 também, então, né? Dia 7 também. Dia 7. É. Você pode colaborar aí doando tortas, bolos, docinhos e outras delícias. Para maiores informações, entre em contato aí com a Maurícia no telefone 12-99704-7526. Tá? Quem estiver na rádio aí, vou repetir. 12-99704-7526. Então, lá na Paulo de Tarso, Rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, São José dos Campos. Então tá aí o folder aí para vocês. Legal. Então, vamos dar continuidade, Rodrigo, aqui então. Eu acho que o Barbosa colocou aí também o cartazinho deles também, não colocou? No WhatsApp, colocou, né? Aqui, no WhatsApp. Aí não dá para você ver daí não, dá não? Deixa eu ver aqui. Dá. Mostra aí. Consulta médica e gratuita. Não é esse, é o... Não, é o de cima. Domingo, bazar. Bazar de calçados, de baixo. Bazar de calçados novos e artesanatos para o Dia das Mães, está aqui. Uhum. Não, então, Fraternidade Maria de Nazaré, 7, das 14 às 18 horas. Preço 15 o par, 2 pares 25, 3 pares 35. Do número 34 ao 41. Sapatilhas rasteirinhas de salto alto também, teremos lá também. Ele sempre faz isso, né? Muito legal. Então tá aí também. Então a gente já deixa aí o cartaz aí também do... Opa, agora sim. Só falando também das pessoas que estão ligadinhas aqui também, né, Rodrigo? Sim, tá aí, ó. No cartaz. Tá. É. Rua Juriti, 347, Vila Tatetuba. Vila Tatetuba. Um abraço aqui também quem tá no WhatsApp, que hoje eu tô aqui no lugar do Carlinho, né? No lugar do Carlinhos também vendo o YouTube. Então, o Irami está no WhatsApp, a Maria Auxiliadora lá do Anjo Ismael, o Marcos Sugai também está no WhatsApp, a Mariângela também, o Domingos, pai do Rodrigo também, no WhatsApp aqui, a Bia Porto, está dando um bom dia, o Jorge, bom dia a todos, feliz aniversário também. O Bessa também está também no WhatsApp. A Cláudia, Eduardo... só comentar aqui que a Cláudia Garcia, não sei se você comentou. Não, Cláudia Garcia, faz 7 anos que faço campanha Esqueça Kardec, esquecendo o livro dos espíritos com um bilhetinho. Esse livro me ajudou muito no momento de aflição. Tomara que também lhe ajude. Deus jamais nos deixa só. Né? Toda vez que eu vejo essa campanha do livro Esqueça Kardec, eu lembro daquele filme que teve lá, que o cara tava na ponte lá, isso, e a sociedade viu o livro, aconteceu. Aí ele leu o livro e desistiu de suicidar, né? É. Então, ele escreveu isso que ela tá falando. Ele escreveu no livro e deixou lá. Então, outras pessoas pegaram o livro também, com o mesmo dizer. E Allan Kardec recebeu. Até que Allan Kardec falou, se o que eu fiz serviu para salvar pelo menos essa vida... Uhum. A missão já está cumprida. E é isso que as pessoas não podem confundir. Então, a doutrina espírita não é proselitista. Uhum. A ideia do Esqueça Kardec não é transformar as pessoas em espírita, em sim salvar vidas para que aquela informação, com aquele conhecimento, evite que as pessoas ou suicidem ou causem aborto e assim vai. Rodrigo, dá para colocar a fotografia do Carlinho aí também, para o pessoal ver como é que ele está? Ele colocou aí. A fotografia dele está também no nosso WhatsApp também. Carlinho. Só pra ver. Meu Deus do céu. Ah, não vou pôr, não. Não, mostra não aí. Ele colocou. Mostrar, é público. Não vou mostrar, é público, não. Ele colocou. É não, não vou mostrar. Entendeu? Porque ele tá parecendo o National Kid, aquele super-herói da nossa época, não tá? O senhor Nil vê aí, vai mostrar pra ele como é que ele tá. Parecendo o National Kid. Lembra? Eu vou poupar. National Kid era um super-herói japonês. Dependendo da imagem que será mostrada, os incas venusianos vão fugir rapidinho. Nossa senhora, tá parecendo um extraterrestre. Lembra aqui, dos meu incas Deus. Venusianos? Que eram os adversários do National Kid. E ele queria fazer. Ó, se vocês quiserem, eu faço a prece de lá. Eu falei, não, eu tô calculando mais ou menos como é que vai ficar a sua cara. Deixa pra lá. Vai mais assustar. Vai mais assustar as pessoas aqui. Agora deixou todo mundo curioso, Rodrigo. Tem que colocar aí, pô. Não, vou deixar o pessoal curioso. Depois dos intervalos a gente coloca. Tá no WhatsApp do Vivência. Só entrar no WhatsApp do Vivência que vocês vão ver lá a cara dele como é que tá. Entra aí. Né? Meu Deus do céu. Vou poupar vocês dessa. Carlinhos, será que melhorou mesmo sua cara com essa cirurgia? Deus do céu. Vamos fazer o intervalo, não. Rodrigo? Para melhorar, não vai ser fácil. E outra coisa. É fácil para melhorar, né? E outra coisa. É, para melhorar, tem que piorar, né? A Marta lembrou da gente sortear duas lembranças do bazar. Né? Ele tá com olheira profunda, né, Jorge? Rui. A Marta lembrou a gente de sortear duas lembranças do bazar. Para sortear. Duas lembranças. Para serem retiradas no dia do bazar. Então, Tião, você tá escutando aí? Fora. Não, vamos deixar para sortear na semana que vem, que é no domingo. No domingo a pessoa vai direto para lá. Vai direto. Então, tudo bem, não quer sortear uma, né? Nesse, outra, no outro? Não, só porque já tem dois livros para sortear e confunde muitas pessoas, né? Tá bom. Então a gente sorteia no próximo domingo, como é às 17h30. Então, quem estiver assistindo, no próximo domingo a gente sorteia o bazar. E vale a pena ir lá para comprar a lembrancinha para o dia das mães, que é no dia 14, né? Isso aí, verdade. Tá certo. Vamos lá. Fazer um intervalo com mais uma música? Vamos. Aí depois do intervalo a gente vê se mostra a imagem do Carlinhos aqui. A música, nós vamos lá com Cantiga de Paz. Cantiga de Paz na voz da Célia Tomble. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança. Tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. Confiança enfeita os teus caminhos, olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece. Seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita

perder a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ir e vir. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse momento, principalmente no nosso país, que existe essa possibilidade de a gente perder toda essa liberdade, né? Liberdade de alma, liberdade de tudo. Então, é para reflexão, realmente. A gente tem que parar e pensar com o coração, com a alma, com tudo. É um momento muito sério. É isso. Jorge, e você, o que poderia comentar sobre essa mensagem? Rapaz, é interessante o seguinte, né? Não quero nem comentar sobre a mensagem, mas comentar sobre o tema. Porque versos, poesia, a gente pode colocar em qualquer momento. Até nos momentos, como fala no começo aí do livro, sobre a escravidão, né? Sobre esse grande problema que passou. Então, a gente vê que até nos momentos difíceis, momentos negros da humanidade, a poesia, a literatura, foi quem também externalizou todas essas coisas que aconteciam no mundo. Se a gente pegar, por exemplo, na Idade Média, a gente vai encontrar poesias maravilhosas dessa época aí. E era a época que a pessoa estava mais sofrendo. Se a gente encontrar se a gente pega Castro Alves, que é o grande exemplo que nós temos aqui, poeta dos escravos, mostrava tudo isso dentro da poesia, conseguindo alertar todo mundo dentro da poesia, dentro dos seus versos, os acontecimentos que tinha no país. Então a gente mostra dentro da poesia as coisas importantes, tanto do passado como do presente, como até do futuro também. Então é isso que fica marcado quando a gente coloca imortalidade em versos, mas a gente pode colocar o inverso. Versos são imortais. E a Antônia Varotto falou muito bem para a gente o que é poema e poesia. Uhum. Né? Então poesia é uma coisa e poema é outra. Bonito. Vamos encerrando então? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. 11 horas e... Opa, não falei, mas não saiu. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então, estamos no momento aqui dos aniversariantes de hoje. Rui, você trouxe alguém aí? Lá na Fraternidade Podcast não tem nenhum nome relacionado no dia de hoje, tá? Certo. Jorge. Vamos aqui. Deixa eu entrar aqui na minha lista de aniversariantes, que estava meio escondidinho aqui. Estou entrando aqui devagarzinho, que agora nós estamos no mês de abril ainda, mas vai entrar em maio, certo? Porque certo. No dia 29 nós já falamos que foi eu e o Alex fizemos aniversário ontem, Alex Guimarães. E em maio, dia 1º, amanhã, o Luiz Carlos, do Grupo Castelã, que faz aniversário também. Um grande abraço para todos. Coloquei aniversário também do Vanderlei, que é o esposo da... Ela colocou aqui agora há pouco, peraí. Rosângela Dias, também está fazendo aniversário. E eu tinha falado lá no começo de um que agora eu esqueci, é o João. Parece que é João o nome dele. No começo também, que estava fazendo João aniversário. Gonçalves, né? É também a gente não pode esquecer do aniversariante, grande aniversariante. Isso. Que é amanhã. Professor Eurípides Barçanufo. Amanhã. Então, a gente está aqui em transmissão para a Casa da Prece Eurípides Barçanufo, que é homenagem. Então, existem várias casas de homenagem ao professor Eurípides Barçanufo, que foi um grande baluarte da doutrina espírita, inspirou muitos espíritas aqui, e fez um trabalho incrível lá em Sacramento. com a escola, Colégio Allan Kardec, exemplificando a doutrina espírita, e segundo Chico Xavier, foi um dos espíritos mais próximos a Jesus que já esteve aqui presente na Terra. Então a gente imagina o nível, a envergadura moral, que é do professor Aristides Barçanufo, e vale a pena vocês conhecerem o trabalho, irem lá e visitar, ir lá em Conquista, que o nosso irmão Mané, que teve aqui alguns programas atrás, ir lá na Fazenda Santa Maria, conhecer lá o trabalho do tio senhor Mariano, que foi um dos responsáveis. E então é dia 1º de maio, aniversário dele, comemora, eles fazem um festão lá, fecham a cidade inteira para comemorar o aniversário de Eurípides, e dia 1º de novembro que eles comemoram também o desencarne dele. Então vale a pena aí vocês conhecerem e prestigiarem a história do professor Eurípides Barçanufo. Com certeza. Rui, quer perguntar mais alguma coisa? Não, fiquei curioso aqui com... Tem os sorteios também, né? No seu livro de contos e causos, o espírito cobrador, o que que você conta o espírito nesse... espírito cobrador é o seguinte, né? Isso aí começou isso aí é coisa verídica mesmo, né? E por quê? Porque a gente fazia as apresentações com o Grupo Castelã e a gente sempre levava os CDs, né, para vender. E esses CDs, muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro. A gente falava, pessoal, a gente naquela época, agora não tinha nem Pix, né? Antes. Falou, a gente aceita cheque, a gente aceita dinheiro, né? A gente aceita. Se não tiver dinheiro, pode levar de graça, não tem problema. Mas se não pagar para a gente depois, a gente manda um espírito cobrar da pessoa. Diante disso, alguém ficava devendo pra gente. Olha o cartazinho, a ilustração que o Nil fez de uma pessoa preocupada com dois fantasmas atrás cobrando ela, né? E aí, o que que acontece? Ninguém ficava devendo, era difícil. Aí um dia eu tava passeando no calçadão da Rua 7 aqui em São José dos Campos. Para quem não conhece o calçadão, é uma rua que tem igual a Rua Direita em São Paulo, que fica movimentado o tempo todo, trilhões de pessoas rodando por ali. E eu andando no calçadão da Rua 7, comecei a escutar uma vozinha lá atrás: Jorge Reis, Jorge Reis, a Rosa foi mandando, Jorge Reis. Aí eu olhei para trás e falei: acho que é comigo mesmo. Quando eu olhei, tinha uma mulher com 15 reais já, assim, pra cima, né? 15 reais pra cima. Oi, Jorge Reis, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, como é que vai? Falou, você tá lembrado de mim? Eu comprei um CD de vocês lá no Irmão Rodolfo, aqui no Centro Espírita Irmão Rodolfo, e não paguei. E tava louco pra encontrar alguém de vocês pra me pagar esse CD, que era o que vocês estavam devendo. Você lembra que eu comprei? Eu falei, lembro. Não lembrava nada. Não lembrava nada que tinha comprado nada. Você lembra? Então, falou, Jorge, então eu tô pagando. Você tá pago, tá vendo? Tá pago. Porque tem acontecido umas coisas lá em casa, as luzes estão acendendo sozinha, a porta tá batendo só, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eles mandaram mesmo o espírito me cobrar? Então eu tô pagando. Eu falei, não, pode ficar sossegado que agora não vai ter mais nada. Pode voltar sossegada, pronto, recebi o dinheiro, enfiei no bolso, mas não falei mais nada pra ela. Eu falei, meu Deus, tem que parar com essa história de espírito cobrador, daqui a pouco vai matar alguém do coração aí, o culpado é nós mesmo. É porque o espírita tem medo do umbral, né? Uhum. É? Você viu que um dos dois espíritos ali lembra um pouco o nosso amigo aqui, né? Olha lá. O espírito cobrador ali. Lembra o espírito do lado, né? E esse outro que está na página 191, Decepção e Felicidade. Esse aí também é outro caso espírita legal, que eu já até tinha contado também no livro lá, naquele primeiro livro, pequeno, agora a gente dá uma melhorada, que é o caso que aconteceu com a Beth, lá da loja Princesa dos Bordados, que sempre foi também nossos patrocinadores, né? E ela é uma pessoa muito caridosa, a Beth e eles ajudam muito as entidades, e o Benê, né? E o Benê, né? Eles ajudam muito as entidades. E o que aconteceu foi que duas freiras que estavam acostumadas a ir lá na loja, entraram na loja, Beth, tudo bem para lá, tudo bem para cá. A Beth estava acostumada a ajudar lá na paróquia dela. E ela lá, ajuda em todas as religiões, né? E aí as freiras para lá e para cá, a Beth notou que as freiras estavam meio impacientes, assim, sabe? Querendo dizer alguma coisa, tudo. Mas daqui a pouco passou um tempo, elas olharam aqueles bordados, olharam aquelas coisas, mas não suportaram. Aí uma chegou e falou, Beth, preciso falar uma coisa para você. Falou, o que é, irmã? Falou, tô muito decepcionada com você, Beth. Falou, Beth, mas decepcionada comigo, irmã? Por quê? Falou, porque você está patrocinando um programa espírita, o programa Vivência Espírita, que a Princesa dos Bordados está patrocinando o programa Vivência Espírita. Aí a Beth deu só uma refletida, mas respondeu lá de cara. Falou, nossa, irmã, vocês não sabem a felicidade que vocês me deixaram agora. Falou, mas por quê? Porque vocês estão ouvindo o programa Vivência Espírita. Porque se vocês não estivessem ouvindo, vocês não iam saber que eu estou patrocinando. Então é aquele caso que elas foram buscar lã e saíram tosqueadas de lá. Né? Não. Não falaram mais nada. Não, é que nem um caso que tinha uma moça que estava sempre junto com a gente lá na Câmara Municipal, e ela é evangélica. Ela falou, senhor Rui, eu tenho que contar uma coisa para o senhor. Eu ouço escondido, naquele tempo era só no rádio, né? Eu ouço escondido o seu programa, mas tem uns pastores lá da igreja que ouvem o seu programa e depois ele pega e usa uma série de coisas para fazer A pregação lá, né? Para fazer a pregação. Eu falei, poxa vida, esse é outro caso. Tem outro caso do padre João, que era considerado um santo aqui em São José, né? E uma mulher ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo e foi lá levar para o padre, falou, olha, padre, eu ganhei esse livro, eu queria saber do senhor se eu posso ler. Ele falou, olha, minha, olhou o livro e falou, minha filha, leia esse livro que é muito bom. Ela falou, ah, mas o senhor recomenda? Eu recomendo, porque eu também leio esse livro para fazer minhas homilias da igreja. Então, ela saiu de lá toda contente, falou, poxa vida, quer dizer que até o padre usa o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer sua homilia. E tá aí, a religião é para todo mundo, né? Não é só para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a ética e moral dos quatro evangelhos que tem na Bíblia, que é justamente para as pessoas aprenderem a ética e a moral aqui na Terra, né? Em tempo aqui, falando também do aniversário da Nancy, que é a esposa do Jamil Lima, que faz aniversário dia 3 de maio. Um grande abraço a todos vocês aí. Você viu que ele colocou? Ele colocou já e mil. Uhum. Em homenagem ao nosso mil programa então, Vivência Espírita. Bom dia para você, Jamil, e um grande abraço. Muito legal. Vamos para a dica, Rodrigo? Vamos. Antes da dica, vamos fazer o sorteio, Tião? Traz aí os sorteio. Ah, já está aí, já. Então, isso, pessoal, nós vamos sortear dois livros. Então, vamos pro... A gente vai sortear, então, os livros do Jorge aqui, ó. Isso. Contos e causos. Contos e causos. E vocês vão retirar lá, dia 6. Certo? Olha lá. A não ser que a pessoa seja de fora de São José dos Campos, que aí a gente manda pelo correio depois. É. Mas se for de São José, a gente deixa à disposição lá dia 6, autografado para vocês. Ah, só lembrando também, né? A gente tinha falado aqui, eu tinha falado com o Nil hoje cedo, dedicatórias dos livros. Vou até abrir esse aqui porque vai autografar esse aqui também, né? Não, eu autografo depois. Ou é outro? Eu autografo lá em casa. Pode abrir ou não? Não, para quê? Tá bom. Então você tem os dois. Mas aí. Mas você quiser levar esse aí, pode levar já também. Não, é problema. Porque tá refletindo aqui, aí tá refletindo a luz. Não, mas aqui tem um sem, se quiser. Tá mas bom. Não, mas saiu bem. Ah, tem não dois tem problema, aí, tá bom. Né? Beleza. Vai lá. Se a pessoa for de fora, a gente manda. Mas então a pessoa, o que eu estava falando era a dedicatória. Todas as dedicatórias que nós vamos colocar nos livros, elas já vão estar prontas. Por quê? Porque nós fizemos várias dedicatórias em versos também. E todas as dedicatórias, cada uma delas é referente a um capítulo do livro. Então vocês podem receber a dedicatória que vai estar em versos, né? E ela é referente a algum capítulo do livro. Por isso que ela não é pessoal assim, a dedicatória, ela é aleatória. Então nós vamos deixar muitos livros já com a dedicatória, a pessoa só pega o livro e a gente assina na frente de vocês lá, né? Faz o autógrafo na frente de vocês com o nome de vocês. Mas a dedicatória já vai estar pronta com o verso referente ao livro. Então vamos para o sorteio? Eu mesmo vou pegar aqui? Isso, sorteio. Rufus Tambores. São dois livros. Não tô com a música do Rufus Tambores aqui. Eu vou pegar os dois aqui para não ficar com o copinho na mão. Já peguei dois. Deixa eu já anotar aqui o... A primeira é a Cristiane de Paiva Santos. Cristiane de Paiva Santos. Né? E a segunda. E lá vai. Olha só, nós falamos. Vilma Torres. Fazia tempo que Vilma é campeã. Fazia tempo que ela não ligava pra sortear. Ela ligou, ela sorteada. Ó, pessoal, se chegar em algum lugar, Vilma Torres estiver, não participa, não, que quem vai ganhar vai ser ela. Vai ser ela. Ela ganha. Meu pai é assim também, uh-huh. Nossa Senhora. Meu pai, quando vai em bingo, ganha todas. Então eu vou autografar o livro pra vocês e vocês retiram no lá. No sábado, lá na AME, convidando vocês mais uma vez, né, para o nosso lançamento lá na AME. A AME fica na rua Doutor Ascraz Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, no dia 6, sábado, às 19 horas. Aguardamos vocês lá para um abraço, né, para prestigiar. Quem não gosta muito de livro vai ter um salgadinho lá, né, também. Né? Aí, pelo menos a pessoa pode... vai para comer um salgadinho, um pedaço de bolo, né? Vai comer um salgadinho. De repente bastante. Se interessa pelo livro e compra. De repente, quem sabe, né? Acho que a Dora coloca lá no bolo um negócio assim interessante já para a pessoa. Agora a pessoa come um pedaço de bolo e já dela pensa, nossa, vou comprar o livro. Né? Exatamente. E segundo a espiritualidade do livro aqui também, não é a espiritualidade da AME, não. A espiritualidade aqui do livro, eles dizem o seguinte: quem participa de lançamento de livro, assim, do pessoal do Vivência Espírita. É, geralmente, quando desencarna, tem grande chance de ir para o nosso lar. Né? Então, é legal, aí, né? De repente, você já tem esse feedback agora, já, falar, ó... Pois é. Chega lá, já bota o livro debaixo do braço, quando chegar, fala, ó, eu tenho um livro aqui, falar viu, pessoal? Falar em livro, com livro, antes da gente ir para a hora da dica, tá aí o nosso emblema do dia, criado por Inteligência Artificial. Eu ia colocar o outro lá, mas eu decidi aqui colocar depois as artes do Neil, que é depois do lançamento, do lançamento do livro dia 6, a gente coloca as artes do Neil como NFT também lá na... como token. Aí a gente criou essa aqui, não a gente, né? A Inteligência Artificial que criou no livro aí, e a gente vai disponibilizar aqui também como emblema do dia, tá bom? Então, vamos para a hora da dica, né? A hora da dica. Só soltar aqui a vinhetinha da hora da dica. Opa, o pessoal não tá vendo a gente aqui. Então, Nil, oi. Quando a gente escuta essa música, né? A ideia é você comentar aí uma dica de um livro, uma dica de alguma coisa que você esteja lendo, alguma coisa sobre relacionada aí também, um filme, uma série, o que você quiser dar de dica. Não, mas eu tenho uma boa dica. Hã? Aí, aqui. Ó. Contos e causos. Contos e causos, Jorge. É isso aí. E tem contos maravilhosos aqui. Vocês vão se divertir bastante. Né? É muito humor e alegria. Muita alegria aqui. Bacana. Nesse livro. Essa é uma boa dica, viu? E também, eu deixo aqui também um livro, né? Todos os livros aí, eu deixo uma dica agora também de todos os livros do Jorge. Estão aqui. Vocês estão vendo aí o story de todos os livros do Jorge, o link. Só clicar e vocês vão ter acesso. Aí depois do lançamento a gente vai também colocar o link aí do Causos, Contos e Causos, que vai estar disponível aí na Amazon, no Kindle e tudo mais, tá bom? E lembrando mais uma vez que ao adquirir um livro ele estará colaborando para que nós possamos melhorar a rádio e televisão Vivência Espírita. Ô Nil, dá uma passadinha só nos outros livros aí, só pra gente... Tem a Marcela, por exemplo, com a Aurélia Augusto, lançaram 3 livros, né? Primeiro livro da Marcela. Esse livro, por incrível que pareça... Deixa eu colocar aqui, opa... Foi, tem. É, esse livro, por incrível que pareça, foi uma das capas mais difíceis de todas, né, Nil? Foi. Porque o que acontece? A foto da Marcela, essa é a foto realmente da Marcela, aqui encarnada, né? Essa é a foto dela mesmo. E a foto da Marcela tem em muitos lugares. E aí nós tentamos fazer coisa diferente. Não, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um desenho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Aí um dia a gente tentava e não dava certo. Aí um dia chegou lá e falou, Jorge, vamos colocar a foto dela aqui mesmo. Aí colocou a foto, ficou a foto. Quer dizer, era para ser a foto. Aí você vê que é espiritual a coisa. Não é simplesmente porque a gente sentou e quer fazer isso, né? Essa imagem deu um pouquinho de trabalho, mas... Exatamente, porque essa imagem, ela tá totalmente torta, diferente, né? Aí o Nil traz ela, centraliza tudo para poder Foi trabalhosa. Aí tem mais outro livro que nós mostramos na semana passada também, que é mais um da... Não, da outra vez. Não esse, Nil. Qual? Da outra, da Marcela também, que é o... Entre os Dois Planos. Estão lá tá os aqui, três, né? Marcado. Entre os Dois Planos, que esse aí é aquele que... Não, Entre os Dois Planos. O outro. Ah, tá. É. Entendi. Que esse aí foi a de cara que o Nil fez essa capa. Né? Que é. É dentro, tem uma ampulheta e um espírito passando de baixo para cima. Em transição. Entre os dois planos. Esse aí foi. Eu nem discuti com o Nil nem nada, só falei que o título do livro, mais ou menos o que era. E o Nil falou: então eu vou fazer algumas capas para você experimentar. Ele mandou essa capa de cara, eu falei: não precisa fazer mais nenhuma, é essa daí mesmo. Né? E o mais recente livro da Marcela, que é A Trajetória dos Espíritos também, que é a Marcela. Aparentemente um pouco mais velha, já que ela está no plano espiritual, embora a fotografia dela seja de quando ela estava aqui. E o Francisco, que é um garotinho também, né? Que é também, desencarnou com bem novinho, com 5 anos, né? Foi afogado. E ele já está trabalhando no plano espiritual lá junto com a Marcela. Então aparecem os dois. Aí também é uma montagem que o Nil fez, pegando a foto de um, pegando a foto de outro, que dá a impressão que ele está aí no colo da Marcela, né? Então, esses três livros. E outro livro que eu queria chamar a atenção também, livro, é o livro que você fez só em desenho. É, esse aqui você fez a primeira desenho. Capa. É, tudo você criou ele em desenho. Capa que foi só desenho. Então, aí é os espíritos que estão de costas aí, Mãe Maria e Pai Joaquim, enfileirados aí, tem um grupo grande, né, com lanternas na mão, que é exatamente na escuridão que eles foram buscar alguém, que é formado um túnel. É muito legal essa capa. Né? E é em desenho. E no fundo a gente coloca o Jesus. Aí. E no fundo. É. Acho que você não tem o verso. Atrás. Bom. Atrás, a gente coloca o Jesus muito mais alegre para abraçar, né? Com a roupa simples, né? Sem cruz, sem nada. E também. Você está copiando alguma coisa? Não, pode falar. Inclusive, a minha foto dentro da capa, né, Nil? Não sei se dá para ver. Aqui. A minha foto no final também é um desenho. Na orelha. A minha foto na orelha também, que é para a apresentação do autor, também é um desenho. Né? Então, tudo desenho. Nesse livro, quando nós fizemos a apresentação desse livro, nós colocamos até os veículos que trafegam lá no Campo de Luz, na cidade de Campo de Luz, como que é a cidade de Campo de Luz também em desenho, que eu recebi da espiritualidade. Então, tudo obra do Nil. Rodrigo? Essa é a trajetória do livro, a trajetória dos espíritos. E lembrando também que o Nil fez o livro do Aécio também, né? Também. O livro lá da Aécio que a gente... Que foi lançado na AME, né? Olha que legal. Que, que o Aécio doou todos os direitos também. Pra AME, Pra AME. Uhum. Então foi também um... É um livro também, a capa, criada aí também pelo Nil, né, Nil? Isso. É isso, nós estamos falando aqui só no nosso métier aqui, espírita, né? O Nil também fez duas capas para o livro da mãe do Tiago, né? Ah, sim. É, né? É verdade. É o... Aquele, um duende, eu não me lembro agora o nome do personagem. Carlinhos. História da Assombração. Tem a história do Carlinhos. Não, da Assombração não. Foi o Carlinhos, acho que acontece num circo, toda a história. E depois na água, é uma história na água, que tem um duende na água. A gente mostrou a capa no legal. Outro. Isso aí, vale a pena vocês assistirem o programa que a gente fez com o Nil, alguns domingos atrás. Qual foi o tema do programa mesmo? Arte. Arte e espiritualidade. Arte e espiritismo. Foi aí um dos programas muito legal, bastante gente gostou, bastante gente elogiou o programa, vale a pena vocês voltarem e assistirem o programa do Nil também, né? Muito legal. Então já estamos chegando no fim, né? Isso. Passamos de novo. Quando o programa é bom, vai embora, né? Então bastante gente participou aqui também. A gente agradece já de antemão aqui todo mundo que entrou aqui. A gente não pôde ler todas as mensagens, mas muita gente aqui agradecendo aqui. Tina Neck entrou também, já tinha comentado. Então bastante gente parabenizando o Jorge aqui pelo aniversário e pelas capas também dos livros. Então a gente agradece. Infelizmente não pôde ler todas as mensagens. Mas Rodrigo, dá para colocar essa caricatura aí também que o Jamil fez? Tá aí que ele fez aqui, eu colocou uma simples lembrança aqui, eu sentado com o violão. No WhatsApp? É no WhatsApp. Só para as pessoas verem, para a gente... ficou legal, hein, Ramiro? Eu tô mais bonito aqui, né? Olha, aqui. Eu acho que eu vou começar a contratar o Janil para fazer minhas fotos, porque o Nil acaba comigo. Que legal. Deixa eu vou colocar mil. Aqui agora. De Nil para mil. Espera aí que eu já coloco aqui já, pro pessoal ver aqui. Tá aqui. Voa lá. Peraí, deixa eu botar aqui. É que ele aqui, faz enquanto a gente tá aqui sentado, ele faz lá na casa lá. Dele e coloca aqui. Olha que bacana. Né? Olha que legal. Tá lá. Já vou separar aqui, viu, Jamil? Depois imprimir ela grande também para me deixar lá em casa. Que as que o Nil faz para mim, eu tenho todas lá em casa. Inclusive tem uma porta lá no meu escritório que é porta inteirinha. É a minha, é daquela quando eu fui agraciado com o título de cidadão joseense, ele fez um cartaz para mim muito legal de Patamuté a São José. Eu montado no jumentinho, vindo, né? Ele no final. É. Nossa, ficou muito, muito bem feito, né? Muito legal. Legal. Legal. Obrigado, Jamil. Bacana. Então, só passando aqui, a enquete que a gente fez, a gente perguntou aqui pro pessoal se você gosta dos contos populares. Então a gente teve aqui 89 votos e 98% diz que sim, gosta, e somente 2% que não, né? Deve ter sido o Jorge aí que entrou colocando não aí só para não ser unanimidade. Não ser unanimidade. Então a gente agradece aqui por todo mundo ter participado aqui, 89 votos, bastante gente participou aqui da enquete, e convidamos o próximo programa estar aí conosco às 8 horas. Rui, se quiser comentar, Rui. Comentar. Quem é os próximos? Estamos encerrando, Rui. Sim, para encerrar o nosso programa. É, porque na realidade ele sempre recebe a palavra minha, mas como eu vou fazer a prece, aí ele passou para você primeiro. O domingo nós teremos aqui o Ronel Barbosa, que vai falar sobre o tema Um Novo Olhar para a Vida. Ele é de São Paulo. E nós estaremos falando em online com ele, tá? É Ronel Barbosa. Bacana. É um grande, grande companheiro de doutrina, tem um trabalho maravilhoso lá em São Paulo e vai estar conosco domingo que vem. Nil? Bom, quero agradecer por mais essa oportunidade e com muita alegria a gente sempre participa aqui do Vivência. Essas figuras, esses personagens que só nos traz alegria, né? É isso aí. Muito obrigado e agradecer a espiritualidade amiga que sempre nos instrui e nos intui. É isso aí. Bom domingo a todos. Eu só gostaria de agradecer aos dois que estão aqui conosco, porque vocês vêm enriquecer justamente a doutrina espírita, mostrando como nós podemos fazer coisas muito bonitas dentro da nossa doutrina. Só depende de nós, né? Depende da boa vontade das pessoas. Porque nós temos vários talentos escondidos aí dentro da doutrina que nós precisamos colocar para fora, né? Tá. Em evidência. Jorge, você que vai encerrar. Rodrigo? Não, já falei aqui, legal. Já agradeci a todo mundo, já passei também a palavra aí para vocês. E legal, mandar então um abraço pro Carlinhos, né? Isso, um grande abraço pro nosso irmão Carlinhos. A recuperação dele já tá legal. Vamos ver se a semana que vem, se Deus quiser, ele já estará aqui conosco. Foi melhor você não colocar a fotografia do Carlinhos. Pelo amor de Deus. Foi melhor. E eu colocava. E só antes da gente encerrar aqui também, eu queria então convidar mais uma vez para o lançamento do livro, então, do livro Contos e Causos do Jorge, que vai ser dia 6 de maio lá na AME. Então, vale a pena vocês participarem aí, salva na agenda de vocês aí, para poder participar. Você tem um link aqui embaixo, se vocês entrarem aqui na descrição do livro, tem um link para esse site aqui, que vocês podem aí compartilhar com os seus conhecidos. Então, falta aí 6 dias aí para o evento, no próximo sábado, às 19 horas. Então, lá na AME, Rua Dr. Oscar Strauss, número 350, Bosque dos Eucaliptos. Vale a pena participar. Do evento, tá bom? Então aqui também tem um endereço, ok? O endereço tá aí, é só entrar e participarem. Eu só queria mandar um grande abraço pro Tião, que tá lá no telefone, pela sua presença e pela sua colaboração. Muito obrigado, Tião. Então nós vamos agradecendo também hoje como convidado, né, como convidado do programa também, pela oportunidade de nós podermos divulgar mais essa obra aí, lembrando mais uma vez que toda a renda do livro será revertida para aqui, para o Vivência Espírita. Agradecemos ao Nil também, com essa presteza dele sempre, em nos ajudar, está nos ajudando desde que o... Eu conheci o Nil quando começou o programa Vivência Espírita, que o Rui me apresentou para o Nil. Foi a partir dali que eu passei a ter essa amizade com o Nil. E a partir dali ele começou a fazer todas as coisas que a gente, desde o logotipo primeiro do Vivência Espírita até hoje, é o Nil que nos ajuda nisso aí também, com toda então, boa vontade. O logo foi feito pelo Nil então também. Então eu conheci o Nil antes de vocês. Foi você naquele que, tempo foi a gente você, chamava de Ledenir. Foi você que me apresentou para ele. Ledenir. Foi você que me apresentou para ele. Né? É. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Nil, ele estava fazendo uma exposição lá na rua Siqueira Campos, no lugarzinho que você entrava na Calil, lá. Helena Calil. Helena Calil. Eu fui lá junto com você e conheci. Falava, você precisa conhecer o Nil. Acho que estava perto de eu querer fazer algum livro, alguma coisa assim. Então, é que ele fez aquela exposição dos gatos de bigode. Exato. Então, memória é boa, viu? Uhum. Memória é boa, né? Então nós vamos agradecendo a todos e, como sempre, fazendo a leitura aqui de uma das frases aqui, de uma das mensagens do livro Você Se Conhece, da nossa autoria. Devemos estar sempre precavidos contra os maus pensamentos que teimam em nos atormentar de dentro para fora. Agindo dessa maneira, não precisaremos sofrer os tormentos do mal para voltarmos ao bem. Meus irmãos, nesse momento, então, vamos agradecendo a participação aqui ativa de todos vocês, seja pelas ondas do rádio, seja pelas imagens do YouTube, nos prestigiando, como sempre. Que Deus envolva todos os seus familiares, que Jesus proteja todas as suas vidas, que Nossa Senhora cubra vocês com amor e com carinho, que a espiritualidade amiga cerque-os com toda solicitude, equilibrando-os, ajudando-os, colocando no caminho da retidão. Que o anjo da guarda, protetor de cada um também, possa mentalizar, possa ajudar, possa orientar, possa elevá-los a uma condição melhor como espíritos, elevando sempre o da doutrina espírita nos orienta. Elevação moral em todos os dias das nossas vidas. Que a gente possa ser também, cada um aqui, divulgador, cada um aqui, propagador da luz que a doutrina sempre coloca em nossos corações e em nossas vidas. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja entre nós, nos nossos lares, com todos os nossos familiares, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O programa Vivência Espírita. Pode continuar. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto,